bem-vindos a tanto mais um podcast, ou digamos, vou começar a tentar tomar um podcast, porque já pensei este vídeo, este hoje está a ser gravado no dia 28/10/2018, e tipo tenho 40 clipes, e nem sequer vou já tipo pôr assim, para fora da mesa, aquela caravana da hipocrisia que querem passar pelo México, e ironicamente o México quer que eles tenham a documentação legal do qual eles são os maiores criminosos da travessia para a fronteira dos Estados Unidos. E o quão criticado o Trump é por ter estas políticas de aplicar a ilegalidade a alguém que entra ilegalmente, que é uma coisa que tipo é cabiz na cabeça de, enfim, de muita gente que anda a arrebentar. Ok, não vamos falar nessa hipocrisia, que é muito óbvia. Depois tivemos aquele caso do Khashoggi, aquele repórter da Arábia Saudita que foi assassinado, que grande escândalo diplomático que por trás não deve passar só de uma grande distração pública para muitos negócios que perturbam vendas de armas, o Irão, o petróleo, aqueles lobbies do costume, porque quer dizer, estamos a falar de um jornalista proveniente da Arábia Saudita que foi assassinado pelos próprios representantes da embaixada, que obviamente eram da Arábia Saudita, o país que trouxe os hijackers do 11 de setembro, o país que mata mulheres e pessoas todos os dias. Estamos todos a discutir o Khashoggi. Estamos todos mesmo preocupados com um só homem, que pertence a uma família de 400 pessoas, que até o Al-Fayed faz parte, e até traficantes de armas do submundo fazem parte dessa família, e este jornalista em particular preocupava-se com a causa palestiniana. Mas no meio de tanta gente assassinada na Arábia Saudita, o que raio é isto que de repente temos que dar uma importância? Faz parte do barómetro de aumento de qualquer coisa que anda aqui a querer acontecer com a Arábia Saudita. Isso faz. Mas se pusermos numa balança a morte de um homem às mãos do governo, sei lá o que é aquilo, daquele império saudita, da Arábia Saudita, tipo, quê? Morreu um, foi? Stop the presses. Morreu um gajo. Ok. Tudo bem. Na Arábia Saudita? Um só? Ah, a notícia foi porque morreu só um naquele dia? Se calhar foi isso, não sei. Devo estar a ver a coisa errado. No entanto, também houve outra distração da semana. Que isto é só para varrer para baixo do tapete. Daqueles pacotes explosivos chamados... não sei, eu nunca tinha visto panfletos de promoção às eleições democráticas assim tão elaboradas, mas nunca também tinha visto nos mídias um precedente espetacular em que aparentemente os jornalistas tiveram acesso a fotografar as bombas antes de serem desmanteladas. O que ou não diz nada pelos, digamos, meios de segurança que os Estados Unidos tão nos habitam a ver nos CSIs todos, ou então isto não passou de mais uma grande distração da semana, porrar. Hoje é o dia das eleições no Brasil. Ou como quem diz, vamos dizer da mudança, porque acho certinho, os mídias estão desesperados. Eu posso estar enganado, claro, ninguém sabe, mas pelo desespero que eu vejo nos mídias, os sinais estão mais que positivos. E vamos lá ver o que é que acontece depois, mas venha uma diferençazinha. Falando no Bolsonaro, também houve um ataque a uma sinagoga nos Estados Unidos, pronto. E eu ontem, quando vi essa notícia, imaginei logo, epá, isto então provavelmente amanhã Israel vai atacar alguém. E lá está, já está fogos postos em território palestiniano. E não é por nada, é só porque, pronto, mais uma vez, defendam quem quiserem defender. Epá, assim eles ficavam lá, não tinham que vir para cá, mas pronto, tudo bem. Seja lá para que lado pesa a balança. O Estado de Israel, varrendo estes assuntos assim de repente de cima da mesa, no Estado de Israel, e chegámos a um ponto, isto assim só para começar o tópico, Winston Churchill. O Estado de Israel e Winston Churchill têm uma ligação histórica, sem tédios, mas digamos que foi um grande ajudante em relação a cumprir o que foi prometido na Declaração de Balfour. Pormenores, coisas intervenientes, coisas da história antiga, que não é assim tão antiga quanto isso, e é muito interessante, porque até já tem registro de vídeo para estas gerações que têm menos atenção às coisas que se passam e tal. Ironicamente, olha, e nem sei se foi porque ele fez anos de ter morrido ou o que aconteceu, falou-se um bocado do Winston Churchill. Tropecei aqui nos clipes do Winston Churchill, que, por acaso, eu tenho muitas críticas em relação a, sei lá, desde a forma como mandou avançar os seus homens para uma chacina, lutou uma causa, fez, adotou medidas que não eram as apropriadas dentro do cenário de guerra da altura. Há vários fatores pelo qual eu tenho as minhas críticas em relação ao Winston Churchill, mas não. Não. Este lado, que até parece obscuro às vezes na história, ainda vai ser mais suprimido por este novo lado que vem aí, que vai redefinir toda a história, aparentemente, desde os nossos descobrimentos, a importância de todas as figuras históricas que sempre houve, que foram catalisadoras de mudança, que nos trouxe aqui ao nosso dia. Esta gente, o politicamente correto, está a olhar para trás com os olhos de hoje e estão a cometer um erro. E estão, com aquela influência de ditar os livros de história dos nossos filhos, vão deturpar a história de tal maneira, que até Winston Churchill, que devia legitimamente ser criticado, mas por outras razões, vai começar a ser falado no futuro, porque lá está, a gente nasceu com a doutrina do foi um grande homem, porque toda a gente tivesse combatido o grande monstro da Europa do século XX, obviamente que era um grande homem. Mas depois, quando se começa a redefinir a história, porque os mimos também já começam a enjoar, vem o pessoal do politicamente correto deturpar tudo. Por isso, não, está-nos a ser cortadas as vasas de, no futuro, alguém com uma curiosidade igual à nossa ter acesso, digamos, a documentação, conteúdo, seja lá o que for, que tente satisfazer a dúvida de alguém mais cínico em relação ao que lhe é apresentado, tão branco no preto como todos os dias é-nos apresentado hoje contado. A história atual é contada, é narrada como se fôssemos umas criancinhas, o bom e o mau. Vamos deixar de nos preocupar com os pormenores que nos levantam a questão, vamos começar logo a traçar um perfil absolutamente deturpado de que raio é que as pessoas, afinal, foram historicamente, quando no fundo, apesar do papel da intervenção, da influência, das consequências, o que há a levar em consideração há de ser sempre isto. Why? I mean, the historical record here is clear. Even Boris Johnson admits that he was a racist. He was someone who believed that the white race was superior, that natives didn't have any right to their lands in the Americas, that Indians were a ghastly people, and just was a general imperialist racist. He Is was there any extreme for his way time. that we can say, because those were the views of their time, and the fact that he actually achieved something which saved, defended, protected our nation means that we can separate those things Well, out that's from each the other? Jimmy Savile defense, isn't it? It was just a bit different back in the day. Well, The actually, likening Sir Winston Churchill to Jimmy Savile. Well, let's make a better comparison. At the time, Leo Amery, the Secretary of India, not anti-racist, actually said that Churchill's views were so extreme on India, he couldn't separate them from Hitler's. And the truth is, Hitler was a great military leader, a product of his time, and if they won the war, we'd be having this discussion now. Ok, pronto. Ok. Ah, mas será que isto foi tipo um caso isolado? Ou será que alguém foi mais uma vez àquele programinha que eu ando tanto a curtir? Está a ser ótimo para sacar clipes. Do Bill Maher, alguém dizer a mesma coisa? Porque eu não sei o que aconteceu nestas 2 últimas semanas. Falou-se bastante do Winston Churchill como em termos de redefinição do personagem histórico que ele devia ser. Eu também o redefinia, mas não por estas razões. This is the guy who saved us from the Nazis. And you know, he was a fighter pilot married to Gabby Gifford, who was shot and bravely continues on. And somebody, and people on Twitter, and no one denounces this. And he has to make an apology. Hold up, This is when the Trump people go, yes, you people are too fragile to be in control of the government. No. What was the case? What if it was the case that he realized that the invocation of Winston Churchill wasn't consistent with what he values, that he didn't know everything about Churchill, and then he realized that Churchill in Really? 1943 sanctioned, right, the starving of Indians in Bengal. He realized, in fact, that Churchill was, in fact, a vehemently committed racist to the imperial project. He realized that Churchill did not represent his. So what I mean by this, I want to say this really quickly. For those who have been caught under the foot of history, you just can't simply invoke the mandate of history as a reason to accept certain figures. Hold up. Of course. You can't just simply mandate. So Lincoln comes to me. I can embrace Abraham Lincoln, right? I can embrace his view of democracy. But then I realized that Lincoln held a view that white people mattered more than black people. Yes. Now, Once I understand Lincoln fully, I can then embrace him on my own terms. But I cannot accept Lincoln just because the West declares him as great. I have to accept him like I'm... But every time I bring up Lincoln, do I have to apologize no, first? No, that's not what he's saying in that moment. Well, I think what we write off as political correctness is correcting a record that has been too simple, that we haven't been taught the complexities, that the power that we so often are taught to celebrate or admire purely is built on inequity and bias that is not often revealed to us. And it's a matter of correction. And the other problem is that when we focus on these things, like the Twitter controversy around hailing Winston Churchill, we are taking part in representing this as left activism, that this is the left wing, when in fact there are strikes going on. Yeah. There are strikes for higher wages, strikes against sexual harassment by McDonald's. True. But we focus on the flare-ups on Twitter and not on the record numbers of women and people of color running for office for the first time well, as we, a Democratic Party. Both. We miss what liberalism is doing, what the left is doing right now. Okay, I was asking the question. E aqui tivemos o exemplo de um cidadão afro-americano ali a explicar o porquê que Winston Churchill e até aparentemente o Lincoln partilhavam o mesmo supremacismo branco, porque aparentemente mesmo perante o chão onde pisam hoje em dia, porque nenhum de nós passou estas fases históricas, existe aqui algum tipo de reparação que tem que ser atribuída dentro de uma plataforma que continuam-se a queixar que até o homem branco, os apresentadores todos, estão todos, o Bill Maher disse, mas eu tenho que pedir desculpa cada vez que falo como homem branco, parafraseando de certa maneira a intenção dele. É tipo, epá, vão lá redefinir a história. Isto é uma perspectiva histórica completamente absurda, que também se aplicarem a mesma lógica aos chefes da tribo que venderam as gerações atrás, que foram vendidas ao tal homem branco, eles se queixam hoje em dia. Também vão ter que pôr assim um bocadinho as culpas no cartório da sua própria raça. E afinal, quem é que está aqui a ser o racista? Sempre a tentar encontrar desculpas. E agora vamos largar o Winston Churchill um bocadinho, mas não a Inglaterra, porque já lá voltamos e vamos saltar à antiga colónia prisional. Até à Austrália. Ver até que ponto é que o próprio homem branco se anda a suprimir, porque a Austrália também tem sido um belo berço deste marxismo cultural se expandir e apresentar a culpa e dar, digamos, às minorias uma superioridade em termos de demografia e democracia em relação à realidade que constrói estas sociedades que continuam, a ideia era progredirem, mas estão a regredir com estas ideias absurdas, porque já ninguém tem paciência de ser racista, só as pessoas que se continuam a desculpar com esta muleta racial, os verdadeiros racistas continuam sempre a dar aquela desculpa do porquê que nós temos que dar cada vez mais e tolerar mais e aceitar cada vez mais e transformarmos exatamente isto nos sítios de origem deles, de onde vieram, que não deu certo. O que é que acham que vai acontecer aqui? Vai dar certo só porque andamos a pagar a conta? Não, claro que não vai dar certo. Vai dar muito errado. E já que a questão é respeito racial, que é algo que eu patrocino completamente, porque o ser humano é todo igual, mas se toda a gente tem orgulho na sua raça, toda a gente tem direito a ter orgulho na sua raça, mas é isto que acontece na Austrália. I hope that the Senate does the reasonable thing today by supporting this motion. Anyone who pays attention to the news or spends any time on social media has to acknowledge that there has been a rise in anti-white racism and a rise in attacks on the very ideals of Western civilization. I would also hope the Senate does the right thing and acknowledges it is indeed okay to be white. Such a simple sentence should go without saying, but I suspect many members in this place would struggle to say it. People have a right to be proud of their cultural background, whether they are black, white or brindle. If we cannot agree on this, I think it's safe to say any white racism is well and truly rife in our society. Oh, wow. Senator Hinch. Deputy President, I seek leave to make a short statement. Leave is granted for 1 minute, Senator Thank you, Hinch. Madam Deputy President. With the federal election looming, I'm starting to think that Senator Hanson and her former colleague Senator Anning are now locked in a race to see who can be the biggest, the loudest racist bigot in their conscience to see who can get to the bottom of the sewer first. That's what this obscene motion is all about. It could have been written on a piece of toilet paper, which reminds me of that old story about a toilet cleaner. People were nicknamed Harpic because they were clean around the bend. There's a more sinister thing behind this latest stunt by Senator Hanson. She's using this chamber as a conduit for her headline-grabbing stunts. Senator Hanson tweeted a very clever line, dreamed up by, I imagine, a giggling cohort in the back room, her line about it's okay to be white, and then went public with it before most of the senators in this chamber had even heard about it. She tweeted it and went on Sky that night and published it before it was even tabled here in the Senate. And I would say this sort of racism is not only wrong, it could be dangerous and demeans the self just chamber. Senator, the time has expired. Beg your pardon, Senator Di Natale. 1 minute. Thank you, Madam Deputy President. Well, it's not just okay to be white in Australia, it's actually a ticket to winning the lotto. It's a ticket to winning the lotto. Just look around this chamber, see how many faces you see that aren't white. Have a look in the privileged positions of Australian society, people who occupy the seats of the rich and powerful. How many of them are not white? Last time I checked, it's the privileged white Anglo community that are the ones occupying the seats of influence. Look, the reality is this "it's okay to be white" slogan has got a long history in the white supremacist movement, where both these clowns get most of their material from. You know what? It's not okay to be in this country. It's not okay to be Aboriginal because you're more likely to die younger, to be locked up. It's not okay to be an African person because you're more likely to experience racism. It's not okay to be a Muslim because you're more subject to... Senator Di Natale, please resume your seat. E o que é que afinal nós ouvimos aqui? Ouvimos aqui o pior inimigo do homem branco. Ora, isto foi uma sessão parlamentar na Austrália, ou Senado, eu sei lá qual é o sistema que eles usam, mas foi daquelas discussões de tipo dar no Parlamento. Uma coisa muito interessante aqui foi o seguinte: eu agora podia virar a... Eu não posso dar direções porque senão parece partidário. Vamos mudar de direção tipo ao discurso. Vamos pensar exatamente, por exemplo, houve dois tipos de pessoas que ouviram duas coisas exatamente diferentes neste discurso. As pessoas que mais ouvem o meu podcast compreenderam a parte da voz ter sido suprimida na primeira parte pelaquela mulher, que é uma figura que aparentemente é a extrema-direita da Austrália, pelos vistos, para começar. E depois tivemos aqueles dois lords no poiso a dar a sua retórica marxista, que o mais engraçado, agora vamos ver uma coisa, vamos pegar nas armas que este mundo nos põe à frente, do qual nós nos tão queixamos de serem ridículas, e vamos dizer assim num cenário hipotético, caso as pessoas que nós criticamos fossem mais íntegras em relação às suas perspectivas. Ora, as feministas, obrigatoriamente, que praticam o marxismo cultural que a gente não gosta, deviam se pôr imediatamente do lado dela e dar o seu apoio nas redes sociais e etc, porque é uma mulher que está a ser suprimida exatamente pelas pessoas que os marxistas culturais defendem de serem brancos com privilégio, a dar o discurso que os defende a eles, porque estes sim são exatamente o estereótipo que estes marxistas combatem dentro do tal homem branco. Mas o que é que vai transparecer no fim? Aquela racista da merda que está a tentar simplesmente querer alguma igualdade, até para ter orgulho na sua própria raça, porque todas as raças o podem usufruir, menos a dela, teve dois conterrâneos genéticos a ostracizá-la, que praticam exatamente as políticas que estes globalistas não querem defender, mas eles o estão a fazer em nome deles, com a maior hipocrisia pintada na cara. Onde é que estão as feministas? Onde é que estão as pessoas, as outras comunidades inteiras que criticam os brancos, que usam o seu lugar de poder para falar assim como estes dois falaram? É tão, tão irónico. E agora vamos falar de racismo subentendido, mais uma vez. Vamos falar... Esta gente leva os clipes todos aí num instantinho. Eu tenho aqui dois segmentos, mais aquecimento global e o Kanye West com o Trump, que isso depois fica para depois. Mas vamos mandar estes clipes de throwaway todos desorganizados e tentar fazer uma ligação entre eles. Agora vamos falar de outro tipo de racismo, que é aquele racismo que acontece em nome do bem, em nome do kumbaya, em que está a ser explicitamente selecionado uma raça específica. Vamos viajar até à República do Congo, onde se extrai os diamantes para as feministas se sentirem contentes por serem valorizadas como a mulher objeto que são. Vamos então até à República Democrática do Congo, onde há o surto de ébola, que continua a haver. Ele, pelos vistos, continua a haver. Parece que é uma estirpe assim mais lenta, dá para brincar com a cena. Fala-se nos mídia quando as firmas de relações públicas estão fechadas e o campeonato está frisado. Não sei, é daquelas coisas que continuam a acontecer, mas é mais notícia às vezes do que outras, porque, não sei, é porque as coisas estão paradas. Aqui vamos ouvir subentendidamente, e isso é mais transparente no segundo clipe, a solidariedade, digamos, do homem branco perante a miséria que o continente africano do homem negro continua a sofrer, porque parece que até os seus próprios líderes preferem negociar com o diabo, segundo a versão deles, e vendem-nos ao desbarato, mas cortam a cabeça de qualquer homem branco se lá passar, porque não, a culpa é sempre do branco, já se sabe. Mas um assunto trágico, realmente, deve andar para ali umas experiências. E anda para ali mesmo realmente umas experiências, mas só é mais transparente no segundo clipe. Vamos lá ver se percebem o ponto de vista que eu quero, apresentar agora em relação a uma aparente tentativa de auxílio na República Democrática do Congo, que é um nome irónico, mas pronto. Since August, another deadly outbreak of Ebola has been ravaging the Democratic Republic of the Congo, killing dozens. Health workers say new medicines and the development of a vaccine are making the job of treating Ebola easier. However, this outbreak is in the middle of a war zone where a decades-long battle continues. The World Health Organization says the risk that the disease will spread, even to neighboring countries, is very high. NewsHour Weekend special correspondent Benedict Moran and video journalist Jorgen Samso have this report from the town of Beni. A warning: viewers might find some images disturbing. In this clinic in the city of Beni, in the Democratic Republic of the Congo, doctors are treating a new patient. It's a 13-year-old girl who recently tested positive for Ebola virus disease. Ebola can cause headaches, fever, and severe hemorrhaging. Without treatment, it's nearly always fatal, so time is of the essence. I'm in the process of helping my colleague in the cube regulate the patient's IV drip. We are working together. I can help from the outside. Nearby are more patients. Janine in the white shirt and her two sisters have been here for 3 weeks. Seven members of their family are already dead. When mother died of Ebola, we didn't know what it was. We thought she was poisoned. My uncle died, my cousin, my aunt, my mom, my own brother and my own sister, they all died. Treating Janine and other Ebola patients is difficult. They need to be closely monitored. Doctors and nurses need to be able to help without putting themselves at risk. Before this outbreak, most hospitals in this region didn't have facilities that were capable of treating Ebola patients. This year, health workers have introduced a new tool. They call it the Cube. Ebola is spread through contact with bodily fluids, and the Cube allows additional health workers to treat patients from the outside without wearing cumbersome protective gear. Before, it would take 15 minutes to be able to enter the room. Now, in a couple minutes, we can be helping a patient. Okay. Não parece nada de especial. Várias perguntas podiam ser feitas, do género, porque ali, raio de estirpe é esta que é mais lenta, porque o ébola mata bem mais depressa, para ter tempo a agir, porque é o interesse de organizações mundiais de saúde estarem no terreno, e esta estirpe soa-me algo um pouco diferente. Quiçá, enfim, podemos divagar muito, mas este segundo clipe agora é o mais engraçado, porque no meio desta ajuda toda, vamos lá ver uma coisa. Estamos a usar população humana como cobaia para uma estirpe que eu acho bastante inédita a nível mundial. Em vez da origem, como sempre, a indústria farmacêutica tem a mania de fazer. Eles só combatem os sintomas, nunca combatem a doença. E de onde é que esta doença afinal veio? Esta estirpe genética não se sabe, mas que lá preparou o cenário como um terreno com exceções sancionadas pela Organização Mundial de Saúde para estarem a usar a população africana como cobaias, sem saberem ainda dos efeitos secundários e darem um prognóstico assim tão leviano em termos de provas que nós temos no Ocidente. Isto é que é o corporativismo, que nem sequer tem cor, a praticar o seu racismo e a vender-nos, através de veículos como o George Soros, o contrário, para nos darmos as palmadinhas nas costas no Ocidente, andarmos a ensinar às nossas crianças programas LGBT, por exemplo. There are medical personnel here from all over. Congolese physicians, international humanitarian organizations, the World Health Organization, and others. Just a couple years ago, they could give no medicines for Ebola. This year, they're using new experimental drugs. Now patients can receive donated medicine within hours of being admitted. Because of the crisis, a Congolese and international panel of experts approved the use of the new drugs before they ordinarily would. The WHO calls this a paradigm shift. On one hand, you're incredibly nervous because not many people have given these drugs before, and not many people have received them. But on the other hand, there's a sense of excitement and a sense of hope, because for the first time, we have something that we can use to directly fight against the virus. There's also a new vaccine, A 2015 field trial in West Africa found the vaccine to be, quote, effective. So though it, too, isn't yet fully approved by global health authorities, more than 15,000 people in this region have been vaccinated on compassionate grounds. The goal is to forestall an epidemic, one that could sweep the region and beyond. In compassionate grounds. Epá, eles usam as palavras. Estão a usar seres humanos como cobaias, pura e simplesmente. Não nos explicam a origem da estirpe. Não percebemos bem que raio de mutação é que isto possa ter. Se está a localizar. Estão a fazer experiências humanas com pessoas sem antes terem experimentado em primeira mão com cobaias. São os seres humanos cobaias. E porque é que se calhar são eles os cobaias? Porque são uma população empobrecida que em nome destes filântropos, como o Bill Gates, que andava a esterilizar africanos, a dar-lhes vacinas lavadas com esterilizadores, que é para não continuarem a reproduzir, para terem algum tipo de saúde, porque vivem numa pobreza imensa, e ainda aplaudem estes brancos em particular, porque trazem o dinheiro que corrompe tão facilmente a população africana, ao ponto de eles próprios serem as cobaias e continuarem-se a queixar do homem branco que passa por eles na rua. Quando até os ashkenazis são brancos também. Isto é hipócrita brava. Isto é o cúmulo da hipocrisia. Pronto, não sei. E depois, porquê que as pessoas continuam informadas assim? Porque temos os mídias absolutamente comprados pelos globalistas e temos este movimento que tão hipocritamente não bate o pé em relação a estas coisas, porque depois o racista sou eu. Porquê que eles não batem o pé a estas coisas, como, por exemplo, tanta gente tem tantos likes a postar nas redes sociais, como o Slavebook, isto e aquilo, e as feministas, e eu meti uma berinjela ontem na minha vagina, e é bem melhor que um homem, e que se lixe os homens, e o homem branco, e não sei quê, e blá blá blá. E depois temos antigos empregados do Slavebook a queixarem-se exatamente do porquê que o pessoal do Twitter leva o shadowban, porquê que a censura está a aumentar na internet, é por causa deste núcleozinho de gente que não está a pensar com os dedos todos na testa, que anda a imperar numa minoria a reclamarem a sua inovação ideológica quando nem sequer são... Enfim, vamos ouvir então uma queixa de alguém como nós que trabalhava na moderação de uma rede social tão forte como o Facebook. It's actually been pretty dramatic to watch the shift over the years. And you know, that's essentially why I'm leaving. You know, I'm leaving because of this content policy direction, which, you know, trying to draw lines around what's acceptable and what's offensive or too offensive, you know, I think it's dangerous and it's impractical. You know, it's impossible to define what something like hate speech is, and it's even harder to implement it and enforce it sort of at Facebook scale. And to your point, like, you know, this is core to what the mission of the company is. You know, I think it's a huge strategic misstep for a company whose product's primary value is to promote free expression, is trying to draw these lines. People come to Facebook for all sorts of reasons, you know, speaking as an employee on the inside. Yes. I've always thought about it as a tool for free expression, and I've, you know, I supported the mission as a tool for free expression. So, you know, from that point of view, you know, us trying to draw those, you know, impossible to draw lines around what's acceptable is a losing strategy. You know, executives at the company do actually take the sort of assertions and claims that I've made very seriously. And, you know, they didn't fire me. They engaged me. And I actually spent like the better part of the last month working with them to figure out how to improve this stuff. Now, there's a really big distinction, though, between how those executives are handling this and what a vocal minority inside the company is doing. And there is a vocal minority inside Facebook that is belligerent beyond belief in a quest, I think, to implement social justice policies, you know, across our mission, basically. You know, you can't even have conversations about that policy inside the company without having your character attacked. And I've experienced this personally, without being called a sexist or a racist or a transphobe or an Islamophobe. Like, you can't have conversations about those kinds of, you know, anything that's a tenet of the social justice ideology effectively without being attacked personally. And, you know, the real concerning thing that's happening here is that, you know, even though this is a minority of employees in the company, unfortunately, I'm not sure that Facebook leadership knows how to push back against them. And like I said, they're unbelievably belligerent, demanding, and hostile, not just toward other employees, but toward the Facebook leadership directly. And, you know, my real concern is whether they can push back. E pronto, então, pelos vistos, os antifas trabalham não em tanto peso, mas num peso tipo notório na forma como gerimos o nosso dia-a-dia nas redes sociais, no Slavebook, e pessoas normais que lá trabalham como nós levam este tipo de tratamento porque ficam atónitas com a falta de igualdade que afinal existe entre estas pessoas que a tão defendem. Mas onde é que foram buscar essas ideias? Onde é que nós vemos todos os dias a manipulação mediática, diariamente, nos nossos canais, nos canais internacionais, em todo o lado, sempre a contar a história da agenda do globalista, sempre a patrocinar o lado certo da questão, porque o lado certo da questão há de nos sempre levar à nossa ruína, essa é a nossa realidade diária hoje em dia. Onde é que arranjam os números? Onde é que arranjam as cabeças? Porquê é que falam tanto de George Soros? Será que ele realmente patrocina alguma coisa e tem dinheiros por trás e ainda ganha dinheiro com o merchandising que vende para os próprios wellies que patrocina para causas que não levam a bem de ninguém? Se alguém devia ser acusado não só de traidor dos Estados Unidos, porque ele tem dupla nacionalidade, traidor do mundo ocidental inteiro, havia de ser este personagem. E o que é que este personagem tem a ver? Será panca? Será paranoia? Será que ele anda realmente a moldar as mentes, a encenar as notícias que nós achamos que são verdadeiras? Protesters over this past week. We saw the president say these are professional protesters paid by George Soros, etc., etc. What who were these people? What was going on? A lot of them were normal people who are mad. We hung out with a group from Alaska who was very specifically talking to Lisa Murkowski. A lot of them were Native Americans, which also played into Lisa Murkowski's decision. They actually felt a lot of respect for her because she brought them into their office. She had a real conversation with them. And we also saw people who were organized. And that moment with Jeff Flake on the Hill, we talked to one woman who works for Ultraviolet, who was paid. She helped steer people in the right ways to be able to confront senators. So there were paid... There were people who were paid by organizations like Ultraviolet to try to harness that energy in a way that would make the viral moments that we ended up seeing. E pronto, e porquê que os momentos se tornam virais? Porque são patrocinados, porque há influência por trás. E até uma pessoa que está do outro lado do cerco em relação à discussão ideológica que nós temos aqui está perfeitamente de acordo, porque já é tão escandaloso. Temos até forças de inteligência e de segurança a infiltrarem-se grupos para provocarem o catalisador da dispersão de forma física para acabar com o discurso rápido. Quando lhes é conveniente, porque quando não é conveniente, e eu não estou a falar das forças de autoridade, estou a falar da agenda, do que vem de cima, e as pessoas que acreditam neste manifesto, que acham muito bem certas, os outros grupos, quando praticam a sua liberdade, levarem com o cacetete nos cornos, podem se calhar ter até algum problema de paratisismo social do Estado para sobreviverem, então defenderem o status quo ao ponto, mas... Por favor, se querem realmente trazer a solução, se querem realmente arranjar um job, se querem realmente fazer alguma coisa da vossa vida, ou então deixo-vos aqui a dica, ó senhor marxista keyboard warrior de fim de semana, feminista, etc., e 30 por uma linha, arranja um job, mete o teu dinheiro onde está a tua boca e vai ajudar à tua causa. UOW, FM, KUOW, Tumwater, and KQOW, Bellingham. Support for KUOW comes from the Central Intelligence Agency's Directorate of Operations, where mission and impact meet to address global challenges. Learn more at cia.gov/careers. Discover the truth. It's 6 o'clock. Por isso, já dá para arranjar um trabalho na CIA. Eles estão a recrutar pessoal. Epá, e quiçá possam vir todos dentro, estes antifas legalizados então aos olhos da lei, da plataforma, da agenda global, vai ser um espetáculo. Tens é que arregaçar a manga, arriscar um bocadinho, não é tão interessante como nos filmes, a sodomia envolvida, mas independentemente disso, cá está, porque não ter mais influência, ser um asset no tráfico de droga, porque a liberdade de toda a gente andar com uma ganda moca, é fixe desde o momento que o cheque da segurança social vá todo lá ter, então por que não ganhar dinheiro com isso e defender a tua própria ideologia? Vamos lá fazer disto uma sociedade mais degenerativa enquanto tu enriqueces os teus bolsos a defender a ideologia de traição que esta gente pratica, porque não? Vamos nessa. Ficou aqui a dica, não tenho nada que agradecer, mas vamos então ver também dentro do vosso estilo de vida, que depois possam aceitar a responder um anúncio de rádio destes e fazer parte do problema e não da solução, vamos ter um futuro com muitos poucos nutrientes. Já ouvimos no meu podcast a Angelina Jolie a comer grilos e etc. Mas, claro, agora os produtores de carne vão começar a cultivar carne. O quê? Bem, agora até os vegetarianos vão ficar sem desculpa, porque é o termo correto. Cultivar carne, como um alface. Então parece que a partir de uma pena de uma galinha conseguem incubar algo que sabe a frango. Não tem bem a mesma textura. Parece mais gelatina. Mesmo. Mas este é o futuro melhor para todos. É assim que a ecologia nos vai levar. E é esta realmente, segundo a BBC, o futuro gastronómico do cidadão com a preocupação ambiental a nível mundial. O patrocinador do Globalista, o prazer de uma refeição. Is this the future of food? Here in Silicon Valley, scientists have taken cells plucked from the feathers of a chicken and are using them to grow meat in this high-tech laboratory. Which means the chicken I'm about to eat is, weirdly, still alive. So there we have it, our Just Chicken Nuggets, with a little bit of Chipotle Ranch dipping sauce there. Yeah, I'm going to dip it in the sauce, take a bite. It's really tasty. It tastes like chicken. It tastes like chicken. It is chicken, yeah. Although the taste is very similar, mm-hmm. The physicality, the feel of it in your mouth is slightly different. Right. And, you know, there are ways we can you know, work on getting that together. I think, you know, there's, like I said, finding things in the animal kingdom or 3D printing, scaffolding. So there's a lot of different ways we can do it. This firm says its chicken will be on a restaurant menu by the end of this year, probably somewhere in Asia. This is the transition away from raising and confining animals in the way we do. You know, the reality is 99% of all the meat we eat comes from places that if we looked inside, we wouldn't be that proud of. Meat production is just as responsible for carbon emissions and climate change as all the cars we have on the street today. But will anyone actually want to eat it? Ranchers have concerns too. Missouri has already banned the use of the word meat to label lab-grown products. Woo! Whatever it's called, with America's largest meat processor now investing in lab-grown meat, we may be about to see a new agricultural revolution. E ainda bem, porque isto até tem a ver com o aquecimento global, isto tem a ver com tudo. Isto é a nova medida, isto é um bom anúncio para o vegetariano, finalmente posso comer um grelhado. Claro que ninguém concorda com as condições de abate, mas quer dizer, pelo menos os animais que nós comemos não estão a correr o risco de vias de extinção, o que é bastante ecológico da nossa parte dos carnívoros, certo? Não sei. Ok. Mas e então? Agora, tipo, queres vir jantar à minha casa, que eu já pus a minha impressora a imprimir 3D, tipo um prato de almôndegas para os dois? Esse é que é o futuro. E o que é que ela vai dizer? Está um bocado em som. Se estás a comer plástico, meu. Eu nem sei se calhar está aí o papel higiênico que eu limpei o meu rabinho a semana passada, mas there you go. Viva as elites, porreiro! Eles que comam do bom e do melhor e que andem no seu jato privado a comer os pequenos almoços de origem nos países de origem, que nós continuamos a pagar a taxa, comemos uns grilos grelhados e comemos o nosso jantar imprimido numa impressora 3D. Mas pelo menos que tem o sabor espetacular. E voltando à BBC, porque isto foi uma reportagem da BBC, a BBC tornou-se, portanto, como vocês sabem, as iniciais do British Buggering Children, ou British Broadcast Company, não sei. É qualquer coisa assim do género. Eles. Porque isto tudo tem tudo a ver com o aquecimento global. Isto, de certa maneira, acaba tudo dentro desta agenda das elites, servir-se como desculpa do está frio, está calor, batatá, nhanhanhã, tens que pagar mais, porque a solução está sempre em pagar mais. E então nada melhor que uma produção cinematográfica em termos de trailer noticioso, como se estivessem a dar algum tipo de verdade em relação a este sensacionalismo todo, com licença, em que juntam uma data de assuntos, inclusive o próprio Brexit, com o aquecimento global, com o condicionamento que o futuro nos está tão aqui à porta a querer trazer. Vamos ouvir esta grande produção, magnificente, nem sei como é que o Schwarzenegger não chega no fim e salva tudo. BBC, muito obrigado, muita seriedade, assim é que é. Tens of thousands of activists gathered in central London today to demand a new nationwide referendum on Brexit. Nearly 150 buses brought protesters to the capital from all over the country to take part in the demonstrations. Britain is scheduled to leave the European Union on March 29th. Heated government negotiations on Brexit have been taking place ever since... Pera. Este clipe é outra coisa. Isto é em relação ao Brexit. Que é que eu faço agora? Não, ok. A gente já ouve este em contexto. Mesmo fixe, epá, é muito clipe, juro, é muito clipe. Vamos ouvir o tal que eu estava a dizer. A struggle for Europe's identity is underway. Europe now has to wake up. The rise of populism and nationalism, partly in response to migration, threatens the existing European order. From the streets to the corridors of power. Populism, rather than policy, is the undisputed vote winner. A season of in-depth coverage on Europe's identity crisis on BBC World News. Don't perco, não perco. On BBC, the truth, the globalism, the invasion. E depois não admira que haja inglês a favor do Brexit, tipo, a tentar salvar a minha falha de clipes. Não é? Então vamos lá ouvir em relação, porque lá está, o movimento Brexit, desde o momento que ganhou, tem sido atacado forte e feio, como a Bolsonaro, como a Le Pen, como o presidente da Itália, que até fazem aquela chalaça com o nazismo, Polónia, Islândia felizmente saiu fora do radar, a miséria da Grécia também deixou de ser contada. Mas vamos então, o porquê que a BBC se esforça tanto em fazer estas estrelas, por causa deles em particular estarem nesta situação, que deviam era aproveitar, mas não estão a fazer nada sobre isso, porque as forças globais são tão fortes. Tens of thousands of activists gathered in central London today to demand a new nationwide referendum on Brexit. Nearly 150 buses brought protesters to the capital from all over the country to take part in the demonstrations. Britain is scheduled to leave the European Union on March 29th. Heated government negotiations on Brexit have been taking place ever since a 2016 referendum. Conservative Party Prime Minister Theresa May has so far ruled out another public vote on Brexit. Claro, para já, está a tentar resistir, mas lá que o ataque continua a ser exercido, continua, e agora vamos saltar para as celebridades, porque eu ainda quero fazer o segmento do Kanye West. Kanye, aquele Jesus Cristo auto-intitulado, proclamado, aquele grande guru da música cantada ou falada, aquele grande gênio que, apesar de tudo, pronto, vou ter que falar alguma coisa bem sobre ele, e algumas mal. Mas, por exemplo, Michael Caine, ator inglês, man, muito fixe, grande reputação, qualquer filme que ele entre, mesmo que entre só 5 minutos, faz parte do cartaz, etc, tem o nome, não é? O que é que será que o homem acha e como é que será que o entrevistador da BBC vai reagir, como qualquer puppet da agenda globalista? So I don't listen to all these pundits, I'm a Brexiteer myself, you know. Still are? Oh yeah. Certainly. And people say, oh, you'll be poor, you'll be this, you'll be that. And I said, well, I'd rather be a poor master of my fate than having someone I don't know making me rich by running it. Except what some people say is, hang on a second, that you still have to do deals around the world, you still have to have relationships with other countries. Oh, yeah, well, the point is we have to do deals around the world. I've finally seen this week a little something of what I've said all along. They said imports, we're going to impose these taxes from Britain. And you go, wait a minute. Has anybody told the boss of Volkswagen or Mercedes about this? And now the German car companies have started to grumble about this tax. Pois, ou seja, este homem não tem assim grande coisa a queixar-se em relação ao Winston Churchill. E ao mesmo tempo tem uma certa razão. E dentro do mercado automóvel com as sucursais na China, que a BMW ainda tem que pagar aos chineses para obter os seus próprios direitos. É tudo estúpido, mas não interessa. O pivô da BBC, eu sou a favor do Brexit, já, meu, Brexit, já. Ah, mas como é que a gente vai governar sem o mando a nível mundial? Eles já foram um império, eles governavam o mundo, roubaram o ditado dos romanos, o sol no império inglês nunca se põe, eles estavam bem, a ferrovia que deixaram na Índia continua a ser uma das infraestruturas económicas mais importantes ao país, apesar de ser uma potência nuclear e 2/3 da população vive na pobreza. Keyboard Warriors, toca até claro. Então, sabem a história? Não, Winston Churchill era racista. Era só isso? Era só isso? E depois estes como alfaces ainda ficam todos ao papel. Ai, mas a gente ficar a gerir-se por nós próprios. Vocês já foram um império. Portugal já foi um império. Espanha já foi um império. Não precisamos ser um império, mas será que pelo menos podemos ser soberanos? Porque isso é que está muito difícil. Esta é que é a hipocrisia total. Afinal, vota em mim que eu defendo Portugal, quando no fim é tudo dado aos globalistas. We interrupt this program to bring you a special report. Parabéns. Mas, em termos globais, cabeça erguida, temos o nosso melhor, a equipa esteve bem. Eu, como capitão do grupo, sinto-me orgulhoso deste grupo de trabalho, da equipa técnica, do staff, todas as equipas que tiver, todo o pessoal que teve com este grupo de trabalho a trabalhar arduamente para que as coisas corressem bem. A organização, também dar uma palavra à organização que surpreendeu pela positiva. Acho que o torneio muito bem estruturado, muita segurança, muito bem. E houve aqui um corte, respect not snot, eu depois edito a coisa e tal, não interessa. Agora vamos saltar, por exemplo, para esta gente que se queixa tanto da independência da Inglaterra para uma candidata, uma senadora democrata da Califórnia, Dianne Feinstein, dupla nacionalidade, obviamente, porque o que ela defende para a Califórnia não é o que ela defende para a sua dupla nacionalidade, nem pensar, mas se não interessa, pois em frente. É um símbolo democrático, é daquelas vozes que até no Kavanaugh teve envolvida nas suas afirmações estúpidas, mas se não interessa. É, realmente foi um no subject, mais uma distração. Ela defende as políticas que os democratas defendem hoje em dia em relação à migração e etc. E depois pessoas como os ingleses que defendem nos dias de hoje. E não vamos recuar nem sequer assim muito tempo para ouvir o que é que esta mulher dizia no tempo apropriado, só para vermos a integridade destes políticos que realmente nos defendem, enquanto aqueles que sempre disseram a mesma coisa estão a vir ao de cima, graças à hipocrisia que esta gente nos demonstra. Vamos ouvir então, em 1994, a mulher que critica o Trump por isto e por aquilo, e fora a caravana, e tem que entrar tudo, e que raio de agora vamos fazer caravanas. Vamos ouvir a Feinstein, em 1994, uma senadora democrata na Califórnia, a dizer algo que, digamos, a opinião da extrema-direita hoje diz naturalmente, porque não percebemos onde é que foi a mudança de ideia. You have to concentrate on saying the people who should be here are those who come legally at this time. And we've got to, for the time being, enforce our borders. The day when America, the welfare system for Mexico, is gone, we simply can't afford it. And I think you've seen the figures to state and local governments of what the cost is. It's over $2 billion. I think we should enforce our borders to have a situation where 40% of the babies born on Medicaid in California today are born of illegal immigrants creates a very real problem for the state, which is in deficit. Of course you can enforce the borders. Let me finish. I agree. We have 17% of our prison population at a cost of $300 million a year, the illegal immigrants who come here and commit felonies. That's not what this nation is all about. Very simple. They've been enforce our border. Wow. A sério, espetacular, porque não é por nada, porque até quem fala assim, hoje em dia ainda tem que estar a lidar com problemas de caravanas e de cachogues e de, sei lá, props do Amazon enviados como, eu nunca tinha visto um panfleto de campanha eleitoral democrática tão sofisticado que até tem os fios de fora, porque o vácuo de uma bomba, de um engenho explosivo, de uma geringonça explosiva, realmente não está assim muito sofisticado nos tempos da informação que correm. Mas então alguém que fala como a Feinstein nos tempos que eram e nos tempos que hoje correm, é este o resultado que dá. Donald Trump's done. He's done. There's no question about that. He's done. Breaking news. A bombshell. Today is a turning point. Today was historically bad for President Trump. Today was a turning point. A turning point. We're at a turning point here. The beginning of the end for the Trump presidency. The beginning of the end. And breaking news. We have another bombshell. Mike Pence might have to assume the office of the presidency. The call for impeachment. Rumblings of the word impeachment. Breaking news. Another bombshell out of the White House. I believe this is the beginning of the end. I do too. It's really the beginning of the end. The beginning of the end. Maybe feeling the walls closing in on him. All the walls closing in on him. The walls closing in on him. Breaking news, a new bombshell. One astrologer says this means the beginning of the end for President Donald Trump. The beginning of the end of the Trump presidency. Trump will resign. Trump is going to resign. Is this the tipping point? I know we've said it over and over. You think this is a tipping point? And over and over. This is a tipping point. And over and over. Breaking news, President Trump off the rails. It was the beginning of the end today. The beginning of the end. It reminds me a lot of the last days of Nixon. Breaking news tonight, new bombshell. This is the beginning of the end. The beginning of the end. The walls are closing in. The walls closing in. The walls closing in. Breaking overnight bombshell. This is a very dramatic day, and I think it might be near a tipping point. Do you think this is a tipping point? This is unbelievable. É pá, que seca, pronto, já deu para perceber. É que o clipe ainda nem sequer vai a meio. Ainda tenho assim dois grossos blocos para abordar, por isso vou tentar resumir isto mesmo como uma intro. E a coisa está mais ou menos interligada. Ok, então esta gente que diz isto, só me falta passar dois clipes mesmo. Só me falta passar dois clipes. Então esta gente que diz isto, isto é a gente que basicamente defende a agenda democrática, do qual Hillary Clinton, tipo, também se interrompe um bocadinho por causa daqueles escândalos dos e-mails e contra-atacou com aquela colusão com a Rússia que nunca foi provada. Aliás, só meteu foi Facebook, debaixo do tapete, com esta confusão toda que até, obviamente, que está a ser bem aproveitada por estes globalistas que ditam as regras dentro do mundo cibernético. Está a ser tudo ótimo, está tudo a ser bem aproveitado, mas foi exatamente esta gente que ignorou, por um lado, os escândalos de e-mail de Hillary Clinton e, por outro lado, patrocinou bastante a colusão com o personagem do costume, que foi corrido pela administração Trump com muita, digamos, resistência mediática, porque ele era um homem que estava pelo inside, o John Brennan, e simplesmente então, afinal, quais foram as consequências para Hillary Clinton ter, digamos, praticado essa ilegalidade para combinar os seus offside business, porque tinha a vitória tão no papo? Teve consequências não mediatizadas, mas quais foram as consequências? Also breaking tonight, word from the department that Hillary Clinton is surrendering her top secret security clearance. It comes in the wake of her handling or mishandling of classified information in the now infamous email server scandal. Trace Gallagher is following this breaking story. Just heard about from the State Department in the last couple of hours. He's live in our West Coast newsroom. Good evening, Trace. Good evening, and this all goes back, of course, to the State Department's ongoing review of the mishandling of classified information related to Hillary Clinton's use of a private email server. And it also kind of gives you an idea of how slow some things move in government, because almost a year and a half ago, the chair of the Senate Judiciary Committee, Republican Chuck Grassley, sent the letter to the State Department asking about the status of Hillary Clinton's security clearance. In that letter, Grassley stated that any government workers who possibly engaged in such serious offenses would, at the very minimum, have their security clearances suspended pending an investigation. Well, 3 weeks ago, the State Department finally responded to Senator Grassley's 2017 letter, saying, quoting here, at her request, former Secretary Clinton's security clearance was administratively withdrawn on August 30th, 2018. The letter went on to say that on September 20th, the security clearances of five other Clinton researchers had also been revoked. Only Clinton aide Cheryl Mills was listed. The other four names were redacted. Of course, at the time of the probe, Hillary Clinton was running for president and no charges were filed. This summer, President Trump revoked the security clearance of former CIA Director John Brennan. And at the time, the White House said it was reviewing the clearances of several other people. So about 17 months after Grassley sent the letter, he finally got a response from the State Department. Afinal, havia culpa, mas e demorou este tempo todo a justiça a ser praticada, mas aqui está algo que passou por baixo do radar. Isto praticamente serve como uma admissão de culpa, mas obviamente que os democratas podem sempre dizer: é pá, mas isso é uma cabala, uma campanha, etc. Não sei o quê. E então temos o filho, Rand Paul, a entrevistar alguém que fala sobre a base de dados do FBI, agora não sei o nome. E o filho do Rand Paul, já disse coisas que eu não gostei de ouvir, mas eu gostei desta entrevista porque basicamente isto era tudo o que estava à disposição da plataforma democrática para levar a vitória no bolso, e ainda hoje estarem com dor de cotovelo do Trump ter ganho, como vai acontecer com o Bolsonaro provavelmente no Brasil durante anos a fio, até basicamente converter mais pessoas, porque as mentiras são completamente, já estão a entrar num planisfério idiótico tão grande que, pronto, até um feijão consegue perceber o que é que se passa. Então vamos ouvir este pequeno segmento que tem tudo a ver com o que acabámos de ouvir anteriormente. The reason this is a debate is that when we collect information on people overseas, we don't use the Constitution. We don't believe necessarily that the Constitution applies to you if you live in Libya. So we scoop up all your information. We listen to phone calls everywhere, including Angela Merkel, everybody. We listen to everybody's phone calls around the world. And so, but we tend to tolerate that, but we have a Constitution for those of us in the United States. So if you happen to catch someone talking on the phone, so for example, do you think that it's possible that the president's conversations with international leaders are in the FISA database? I'm not sure there's anything I could speak to in this setting. It's been reported in the Washington Post about 2 years ago, there were 1,500 times in which the president, this was when Obama was president. E reparem bem que o Rand Paul nem sequer tem grandes problemas em andarem a fazer scoop a data de pessoas que, mesmo que tenham passado pelos Estados Unidos, sejam internacionais. A Constituição não tem nada a ver com o varrer toda a informação possível. Com que objetivo? Se não vender de alguma forma a corporações, porque se é para combater o terrorismo acontece com patrocínio político, por isso não há nada a fazer. Mas a forma tão leviana como ele o próprio disse, que tipo é na boa, mas há aqui alguns atropelos, pá, no que toca depois à candidatura do nosso representante, que não faz sentido. Ah, é? Eu já ouvi muito mais de que não faça sentido até agora, mas tudo bem. Was minimized, meaning that, yes, you are gathering up so much information, you, the NSA, the intelligence community, that actually the president's conversations are gathered up in there. Do you think it's possible that members of Congress are in the FISA database if we talk to international leaders? Well, Senator, I am quite confident that we are conducting ourselves in a manner consistent with the law and the Constitution and subject to extensive oversight. I don't know that I could speak to every hypothetical about whether or not there have been situations. Do you think it's possible that journalists' conversations, if they're talking with international journalists overseas, or if they mention that they're doing a story on al-Baghdadi or another terrorist name, do you think that there's a possibility that journalists' conversations are in the FISA database? I can't speak to specific hypotheticals. I think the answer is yes. And do you think it's a possibility that international businessmen and women who are having conversations with people overseas could be caught up in your database as well? Senator, as I said, I am confident that the FBI is adhering to its authorities in a matter consistent with the law passed by the Congress and the Constitution. The problem is while the FBI, by and large, is full of good people, yourself included, you have had some bad apples. You had Peter Strzok and his girlfriend talking about trying to bring the president down. You've had people bringing their politics to work. The concern of us who want more control over what you do and how you look at data is that, as Madison said, men are not angels. That's why we have the Constitution. That's why we ask you to get a warrant. The information you've gathered in the foreign database is not constitutional in the sense that it's gathered with no bar. There is no warrant. There is no constitutional manner to that matter, to that data. And yet you're going to then use it on domestic crime. That has been our complaint for years and years and years. Pronto, e aqui temos uma forma intrusiva de que se pode contornar a Constituição americana, do qual tem acesso a todos os cabos subaquáticos que passam por baixo do planeta, a snifar a internet toda, a pingar esses portes todos, a combater o verdadeiro inimigo, que é pessoas que falam como nós, para o Foreign Intelligence Surveillance Act. O FISA está tudo numa base de dados, tudo o que a gente diz, a nossa pegada digital, o que peca é a falta de espaço. Mas como já disse em podcasts anteriores, é a Microsoft a fazer servidores debaixo d'água. A Google tem farms de servidores, discos, info. Isto é produto, nós somos produto, e as políticas continuam a ser quase como redigidas através de um algoritmo absolutamente absurdo, que nos rege as nossas vidas como se isto fosse tendenciosamente... O ser humano não pensa como um computador, os nossos governantes estão a pensar estatisticamente como o mais produtivo para a carteira deles. E estamos nesta situação e pronto, é racismo, não é racismo, é um grande jogo, é uma parvoíce, é tudo virado uns contra os outros, é a direita, é a esquerda, é o branco, é o preto, é o frio, é o calor, é o incêndio, é o gelo, é o não sei o que é que anda tudo maluco. Nos cornos. E quando alguém tenta pôr algum sentido, é muito mais fácil ser tu o maluco dos cornos. E tudo bem, vamos continuar a bater nos nossos polícias, vamos por aí. Eu vou fazer uma pausa e depois tentar introduzir os outros dois segmentos, mais uma vez o aquecimento global, com o Al Gore a rir cada vez que mente, E vamos ter o Kanye West com o Donald Trump, porque foi uma coisa que também não teve cobertura nenhuma, porque o Kanye West tem a cor errada para merecer tão tamanha ridicularização por parte dos mídias, porque aí até os keyboard warriors iam-se passar dos cornos e fazer mais um piercing e três tatuagens no cu. Pronto, vamos ficar assim. Eu depois continuo com os dois segmentos, a ver se remato estas duas semanas de atraso em informação parva, porque isto simplesmente é tão passageiro que quase que não merece o tempo de falar e de ouvir. Mas a manipulação dos mídias continua aqui e hoje é um dia importante. Bolsonaro, fuck, meu, vê se ganham isso. Os mídias estão tão desesperados. Eu também não sei o que é que vai acontecer, mas eu já sei o que é que havia de acontecer com o PT. Agora, o que é que vai acontecer com o outro? Caguei, bora chocalhar o sistema. Quanto mais os globalistas estiverem chateados com tudo o que esteja a acontecer, fuck it, vamos nessa. Nós não conseguimos fazer melhor do que isso, por isso mais vale é apoiar. E já agora deixar aqui os meus props a toda a gente, a Tasca do Humberto, toda a gente que participou, toda a gente tem feito, o Steba, toda a gente, apesar de tudo. Toda a gente, mano. Epá, que falo, meu. Nós temos que falar mais alto. O Tiago tem feito agora uns vídeos também. Agora, continuando, deixa lá ver se consigo... É incrível rematar este segmento, o do aquecimento global, mais uma vez, assim, mudando de assunto. Ora, o que é que temos aqui? Al Gore, Dan Pena, Neil deGrasse Tyson, a cerveja, Justin Trudeau. Ora, já ouvimos aquele promo da BBC. Ok, então, vamos começar por onde? Eu reparei, porque obviamente o Al Gore tem que estar no circuito comercial agora a promover o seu novo filme, que tem passado por baixo do radar a toda a gente, felizmente, como o do Michael Moore, da Verdade Inconveniente 2. É tipo, deixa-me retificar o bullshit que eu disse no primeiro. Ele tem uma forma de se identificar quando diz merda. Ele diz assim, por exemplo, porque a maior parte dos cientistas, a maior parte dos estudos, tem uma certa piada, mas eu não vou começar por aí, deixa lá ver então. Aliás, por onde é que eu podia começar? Ok, pronto, vamos começar. Vamos começar pelo hahaha. Tentem ouvir. Quando ele se ri é porque está a dizer treta. É um bocado estranho. Vejam lá se apanham esta. More importantly, the scientific community has long been convinced and has been warning policymakers for some time. Eu vou rebobinar um bocadinho, que é mesmo ao princípio, a comunidade científica. The scientific community has long been convinced and has been warning policymakers for some time. More importantly, the scientific community has long been convinced and has been warning policymakers for some time. The earmarks of this latest storm, Judy, are worth paying attention to. Starting with Hurricane Harvey, which hit Houston, Texas, a year ago and dumped 5 feet of rain, we have been seeing a new pattern, and Hurricane Michael intensified as it reached the coast, and that's something relatively new. And the reason for it is the ocean waters are much warmer than normal, so it's not getting cold water churned up to weaken the storm. It just keeps on getting stronger. Ok, a comunidade científica. E agora saltando assim um bocadinho, vamos ouvir o que é que a comunidade científica também defendeu. Vamos ouvir, por causa da percentagem que ele depois há de se rir e etc., que é uma percentagem dentro de uma percentagem reduzida, o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, obviamente, que ele pedala esta agenda. What is the thing that worries you the most about climate? We've had relatively stable climate. No ice ages, no hot spells, and we've had these ice caps that have remained, primarily in Antarctica and Greenland. Oh my gosh, if you melt those ice sheets in Greenland and Antarctica, the water levels will rise and come to the level of the Statue of Liberty's elbow, okay? So we're talking not so much, oh, it's so hot, it's going to kill me. No, we're talking about sea level change, and where are all the greatest cities in the world? They're on the ocean's edge, on the river's edge. My point is, what's going to happen first? The coastal cities, will get flooded. You're not going to just see water levels slowly rise. That will happen, but that's not what you're going to notice first. The storm, the swell, that previously only brought the water to here, now breaches your city walls. You'll see it in the extremes of the weather. And this will destabilize the world. And you know who knows about this is the military. Yeah, the Pentagon has no debate. Pentagon has no debate. You know who else doesn't have a debate? Insurance companies. But you're saying our cities are at risk, our civilizations are at risk, you're going to displace a whole bunch of people, and that could cause all kind of wars. It'll happen faster than you can move the city inland. Epá, e agora que ele estava a falar nos militares, e não nos vamos esquecer, só a ver se eu encontro esse clipe, e não nos vamos esquecer que, portanto, o nível do mar vai subir ao nível do cotovelo da Estátua da Liberdade, meu Deus. Ora bem, se temos o argumento dos globalistas, tipo, venham para aqui, porque basicamente é a costa europeia toda, desde a Itália, Grécia, Espanha, e até nós, quer dizer, então se nós vamos ficar com a água, o nível da água pelos cotovelos, para que é que serve este exercício de os estarem a mandar para aqui? Ou será que isto é tudo um grande esquema económico e globalista? Bem, não sei, vamos então continuar a ouvir, mas eu realmente tenho que encontrar aqui um clipe, porque há uma nova classe de submarinos que tem um reator nuclear como fonte de potência, que consegue estar 33 anos debaixo d'água, e eu acho sempre piada o número, às vezes, ser o máximo nível maçónico que pode existir. 33 anos debaixo d'água, onde é que está esse power source aqui para o cidadão comum finalmente ter o pretexto de impedir a invasão e talvez introduzir a civilização a estes países dos quais temos que aceitar estes migrantes todos? Não sei, mas ok. Então, ouvimos o Algarve, os vizinhos a rir bastante. Será que ele repete a proeza ou é impressão minha? Bem, deixa eu lá abrir o VLC. Onde está a minha lista? Isto hoje são clipes a mais. Então vamos ouvir o Al Gore. Cada vez que diz alguma calinada na verdade, parece que traz sempre um risinho atrás da garganta. We have a global emergency, and you use a phrase like that, and some people immediately say, okay, calm down, you know, that can't be that bad, but it is. And what the scientists have warned us in this recent report is that if we do not take action quickly to switch away from dirty fossil fuels and shift to electric vehicles and make agriculture and forestry much more sustainable and deal with the waste loops in manufacturing, all things that we can do, we know how to do them, we ought to be doing these things for other reasons anyway, but if we do not begin taking action very quickly and creating jobs in the process, by the way, then the scientists warn us that the consequences down the road would be far, far worse than what we're experiencing now and could actually extend to an existential threat to human civilization on this planet as we know it. Yeah, com essas políticas podes crer que há uma crise existencial para o planeta todo. Mas vamos continuar, como por exemplo agora, ele vai-se rir do Trump, vai-se rir dos outros cientistas e vai-se rir de tudo porque basicamente é o produto que ele tem a vender. His proposal is literally insane, and his reaction to the scientific community's warnings is an outlier reaction. It's making the U.S. come off like a rogue nation. And e pronto, teve aqui a piada, os Estados Unidos são um rogue nation, tudo bem, ok. Agora vamos ouvir talvez assim um bocadinho as implicações que esta propaganda traz ao denominador comum mais baixo, ou seja, o cidadão que nem sequer nota que, enfim, digamos, se a calota polar derreter, parece que vai haver mais água potável presa naqueles icebergs, mas mesmo assim. A new study says global warming will cause a beer shortage because barley is sensitive to extreme drought and heat. I could not hope any more that this study is wrong. A co-author of the study published Monday in the journal Nature Plants said the study is trying to show that climate change will impact your quality of life. Portanto, aparentemente cerveja faz parte da qualidade de vida e não sei o que é que vai aqui faltar. Mas tudo bem. Ora, e então o que é que o Al Gore diz em relação à opinião de cientistas, como por exemplo o Neil deGrasse Tyson, que nem sequer faz parte da competência dele? As you know, a number of conservatives, other scientists are saying these dire future predictions are just not borne out by evidence. But the other thing is the political... Hold on. Let me stop you there. When you say other scientists... Oi, peraí, que ele vai aprofundar um bocadinho quem são os outros cientistas. Porque, seja lá o que for, já que ele usa os números dos cientistas e os tais 99% blá blá blá que ele aclama, vamos lá ver. Stop you there. When you say other scientists, not really. There are a few outliers, but you know, 99%+ of the scientific community is aligned on these objectives. eles estão a mentir no que toca a isto. E tudo bem, então vamos tentar perceber quais são as verdadeiras reservas do Al Gore em relação ao que os cientistas que ele paga concordam, e aos cientistas que andam a mentir, inclusive, não inclusive, há astrofísicos que nem sequer têm competência para ditar a sua opinião a nível científico, porque nós somos todos umas ovelhas que só ouvimos um político tem cientificamente a dizer. Então vamos ouvir os exageros. The scientists not only predicted these consequences, they're telling us they're going to get a lot worse still. Until we stop using the Earth's atmosphere as an open sewer for 110 million tons of man-made global warming pollution every single day. Ok, e vamos admitir que isso até é verdade. Isso deve vir assim um bocado mais da China e da Índia do que todos nós, mas vamos continuar a ouvir. Well, let's talk about the science. You mentioned it. There was this major report from the UN scientific panel, the group that you shared a Nobel Peace Prize with, what, about 10 yes, years ago? They are painting a much more alarming picture of what we face than we had previously known. What is significant to you? What is most significant in this report to you? The language the IPCC used in presenting it is torqued up a little bit, appropriately. How do they get the attention of policymakers around the world? You know, the man-made global warming pollution accumulates in the atmosphere, and it stays there a pretty long time. And it now traps as much extra heat energy every day. Portanto, a associação em particular pode exagerar nas palavras, como mantém a doutrina a favor de políticos que estão a usar uma comunidade científica sem muita atribuição ao consenso, manipulado através de uma percentagem maioritária dentro de uma minoria, que é assim que os números são apresentados, ainda exagera nas palavras, mas como isto vem a favor da agenda do milionário do Al Gore, então tudo bem, não há problema nenhum. Mas vamos continuar a ouvir até que ponto é que o Al Gore acha que diariamente está a ser posto neste esgoto a céu aberto a poluição toda que provoca esta mudança ambiental. And it now traps as much extra heat energy every day as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. Ora, 500 mil bombas atómicas todos os dias, iguais à de Hiroshima. 500 mil bombas atómicas. Uau! Por dia de poluição estão a ser largadas na nossa atmosfera. Mas isto é o Al Gore. Muito bem tem ele feito. Mas o que é que se passa? Porque ele em 2015, este clipe é de 2015, vamos lá ver então, quando em 2015 ele já tinha a relevância em relação ao aquecimento global e às mudanças climatéricas provocadas pelo homem, têm sido provocadas pelo planeta, inventando ele a taxa de carbono, sendo ele o milionário do carbono, continuando a comprar ele vivendas à beira-mar na Califórnia, porque o nível de mar vai ficar até aos níveis dos cotovelos em Nova York, da Estátua da Liberdade, segundo Neil deGrasse Tyson, que devia estar a olhar para o espaço. Estas autoridades espetaculares, vamos ouvir o que é que em 2015 o Al Gore dizia em relação às 500 mil bombas atómicas diárias que estão a ser libertadas no ambiente, e não sei quantas garrafas é que a gente pode reciclar para salvar isto. As would be released by 400,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. That's a conservative estimate. Believe me, if the deniers or denialists were able to pick apart that statistic, they would have. It's a conservative estimate. Most of it goes into the ocean. So when a hurricane like the one off the East Coast here right now picks up energy from the warmer oceans, it enters a new category of threat. That's what happened with Superstorm Sandy. When the ice melts and the sea level rises, I was in Miami the last 3 days, there were fish swimming in the streets of Broward County. Ok, esta dos peixes na rua, eu também já falei em podcasts anteriores. Ok, é lindo. Portanto, em 2015, com as políticas de sucesso dele, era o equivalente a 400 mil bombas nucleares por dia. Graças às políticas dele, estamos nas 500 mil bombas nucleares por dia. Por isso, eu não sei o que é que a gente possa fazer, a não ser que o primeiro-ministro multicultural do Canadá, o Justin Trudeau, venha com as suas medidas ecológicas, que não passam mais de medidas fiscais, para sancionar mais uma vez, além de patrocinar o multiculturalismo com a desculpa do aquecimento global, porque isto é um assunto que os globalistas usam em todas as vertentes. Aqui está ele, do lado do Al Gore, a passar para as 600 mil bombas termonucleares, não, nucleares simplesmente, ok, que foram largadas em Hiroshima e que são a poluição diária, que eu nem sequer imagino, morríamos todos de cancro instantaneamente, mas se cientificamente, mesmo leigos que nós sejamos, acreditarmos nestes números, então temos que ouvir o Justin Trudeau, que nada mais bem tem feito pelo seu belo Canadá multicultural, que até indeniza terroristas que cortam a cabeça a soldados canadianos, a como participar com esta ideologia política em nome da ciência do Al Gore. In Toronto today, Prime Minister Justin Trudeau laid out the details of his government's carbon tax plan, including rebates, as he tries to sell Canadians on the need to pay for pollution without breaking the bank. We take you to Ottawa now, Michelle Boyer, following the story for us. So, Michelle, tell us a little bit more about the plan anyway and how much money he's talking about in terms of giving back to Canadians. Yeah, April, that is when this plan comes into effect for large polluters as well as you when you go to fill up your gas tank or when you turn on the heat. It's going to cost Canadians more, but the federal government is coming up with a plan to make sure that you get most, if not all, or more of the money back. We're talking about rebates from $259 all the way up to $609 per year. Those numbers balloon as we go down the road to 2022. That's because the cost on carbon, the price on carbon, will be going from $20 up to $50 a ton. Justin Trudeau says, listen, this is the only way that Canada will reduce its carbon footprint, will reduce its emissions. And he says that he's helping Canadians adjust to the new norm by giving them the money back. Ahaha. Isto é uma piada. Portanto, o Justin Trudeau aderiu imediatamente ao milionário do carbono com o seu plano das cotas de carbono do Al Gore, que faz com que países que sejam tão pobres em termos de industrialização vendam as suas cotas aos países mais ricos que continuam a ser altamente poluentes. As políticas ambientais continuam a não sancionar as corporações, antes pelo contrário, as corporações continuam a meter cada vez mais plástico na prateleira e a responsabilizar o cidadão para cada vez reciclar mais, porque cada vez que uma baleia morre com sacos de plástico, apesar dos japoneses comerem aquilo ao almoço, até as tartarugas com palhinhas de plástico enfiadas no nariz agora querem mudar as palhinhas de plástico. Ok, e talvez, tudo bem, vamos admitir que estas políticas só estão na mão das pessoas tão erradas, que estão a acumular uma fortuna sem combater o problema na raiz, como a indústria farmacêutica o faz, só combate os sintomas, não combate a doença, porque aí é que está a rentabilidade. Vamos aceitar opiniões científicas através de um político, e nós sabemos que os políticos que são aplaudidos dentro da agenda não passam mais de lacaios propagandistas de sistemas que até patrocinam a imigração, vá-se lá saber porquê, porque vamos ficar com água até ao nível dos cotovelos da Estátua da Liberdade, segundo o Neil deGrasse Tyson, que devia saber melhor a física astronómica do que realmente o que raio é que ele está agora enfiado na meteorologia e na previsão do tempo, que é uma ciência que tem sido registada há tão pouco tempo, que é muito prematuro estar a tirar tantos dados com tantas catástrofes ambientais antes do próprio homem existir dentro do planeta? Ou será que isto não passa tudo de um jogo económico basicamente a ir aos nossos bolsos? Claro que é a segunda parte. Mas agora vamos ouvir, para contrapor, vou fazer uma coisa que é aquilo que as notícias nunca fazem. Já passei o Al Gore, não é? O Al Gore? O Al Gore. Pronto. É a sanção. Agora vamos passar um lobbyista do petróleo, que talvez, por alguma maneira, e aqui também volta a dar um bocado, digamos, o círculo de remate em relação à influência que está a haver em relação a algum tipo de pressão em relação à Arábia Saudita, porque parece que as coisas estão a querer esquentar ali por, não sei, por aquela zona. Então vamos ouvir o que raio é que, por exemplo, alguém que represente o lobby do petróleo, mas já esteja fora do ciclo, e falo das coisas, o Dan Pena, que é alguém que eu já passei clipes anteriormente, ele é um bocado bruto, é mal criado, mas tem um insight que não faz parte daqueles 99%, dos 10% dos cientistas pagos, para estarem sempre a inventarem taxas para resolver o problema ambiental e a dificultar a vida e a dar a desculpa de através do aquecimento global haver este fluxo migratório desde as caravanas até a nós termos que acolher as guerras feitas pelos regimes anteriores americanos a mando dos sionistas, que nós na Europa estamos a pagar as consequências a mando de mais uma complacente como a Merkel e etc. Tudo faz o círculo completo. Então vamos ouvir um lobbyista, um ex-lobbyista do petróleo, a exercer a sua opinião em relação ao que está a ver. And so what does this have to do with the global warming? No, because global warming is an anomaly based on, hyped up by this generation for something to bitch about. We've had it. We had it 55,000 years ago. We had it 300,000 years ago. But to blame it on us is bullshit. Isn't it not accelerated by humans and carbon emissions? 100 millionth of a percent. Okay. Who cares? So this is just a scam and a sham and all this. I'm jealous of Vice President, what's his face? Gore. Yeah, e ele tem ciúmes porquê? Porque é um homem ganancioso, faz parte do lobby do petróleo. Vamos pôr os dois lados da questão. Um lobbyista do petróleo está invejoso de um ex derrotado às presidenciais americanas por causa do colégio eleitoral em que ganhou o Bush e nem metade da gente fez o escândalo que ainda continuam a fazer hoje, apesar de não se renderem às evidências. Mas será que há mais? Pelo menos ele não se está, porque eu agora, não se está a rir nas entrelinhas, a desmascarar dentro de algum tipo de programação neurolinguística a verdadeira intenção do seu próprio discurso. Vamos ouvir então este lobby, ex-lobbyista do petróleo, novamente a falar. Porque também faz algum sentido. When I was in the energy business, and forevermore I'm beyond oil man, okay? You are an oil man. Well, an oil man. Everybody knew that when people would take more seriously global warming is when Aramco, Saudi, the kingdom, runs out of oil. Now, 2 years ago, Aramco, which is the petroleum company of the Saudi government, announced they're going to go public. This was when oil was $28 a barrel. Now, why would smart guys, MIT kind of guys, say they're going to go public at the lowest oil price in the last 30, 40 years? Why? Why? Because when you go public, and they're going to sell 2% of the company off. When they go public, they have to publish a reserve report, which means that for the first time in the history since they discovered oil there, J. Paul Getty discovered oil there back 70, 80 years ago, they're going to know about plus or minus 10% how much oil the Saudis really have. Now, I'm here to tell you, they have hundreds of trillions of barrels. They're never going to run out of fucking oil in your children's lifetime. Now, they've now pulled back and they've changed three times the date of the public offering. Three times in the last 2 years. Now, 2019 looks good, but maybe, maybe not. We'll let the market dictate. Of course, oil is up from $25, $26 a barrel up to $65-ish, more or less. They don't want to publish that number if they don't have to. The price, I hear, the price, where the lines cross, supply and demand for Aramco, for the kingdom, is around $75 to $80 a barrel. Stabilized over 2, 3, 4, 5 years, not one day. Okay. So I don't see, one, they're going to go public, because if they do, they're going to have to tell what the reserves are. And you know what the price of oil is going to do when they say that there's 42 gazillion jillion barrels of oil? It's going to drop. Like a fucking stone. E aqui temos uma explicação mais ou menos racional. Vamos encaixar as peças todas. Vamos falar do aquecimento global. Vamos aproveitar os comentários deste homem do petróleo. Vamos aproveitar os comentários do Al Gore. 500 mil bombas nucleares por dia dá uma sensação que morríamos de cancro instantaneamente. Até o nosso esperma já nascia nada morto. Digo eu, e depois há aqui um jogo de oferta e procura dos barris de petróleo, que exatamente a Arábia Saudita, que agora está a entrar no foco da guerra, mais este movimento do aquecimento global, mais estas peças todas, será que ninguém vê assim um encaixe de timing entre tudo o que esteja a acontecer? Porque não será que continuamos a praticar os mesmos interesses? E será que o lobby petrolífero, por mais força que toda a gente o queira dar, como as sete irmãs, exatamente como a Arábia Saudita, tem influência no mundo, não dar as reservas de petróleo, estas inflações falsas sobre os números das reservas de petróleo, este esquema todo energético e esta gente a tentar combater o problema através de uma alternativa que simplesmente se traduz em mais taxa de impostos e não soluções práticas, enquanto o lobby do petróleo continua a jogar o seu jogo e mate seja quem for preciso, até assuntos que foram atirados para baixo do tapete logo ao princípio têm tudo a ver com este assunto, que já é exaustivo para quem me ouve nos meus podcasts estar sempre a repetir este problema. Mas este problema das mudanças climatéricas está a ser usado de uma forma política tão grande que patrocina guerras, migração, colonização, destruição, patrocínio da agenda globalista, tudo e mais alguma coisa. E quando os grandes reis exemplares não reparam na sua própria hipocrisia e não combateram o problema na raiz, querem combater o problema do carbono na atmosfera? Para com a construção, não abatam mais árvores. Árvores, a forma natural de... Não, mas incêndios, incendiários, patrocinados. Os maluquinhos dizem na televisão, o madeireiro tal pagou-me 5 euros, deu-me um repassado. Quem foi esse madeireiro? Não, essa pergunta não é feita. Porque aí implicava pôr a polícia a trabalhar. E como a polícia é a polícia de segurança pública para o cidadão, mas é agentes de autoridade para os interesses do governo, a investigação nunca vai a lado nenhum. Por isso isto tudo não passa num esquema de entretenimento fiscal em que todas as tempestades agora estão a ser basicamente escaladas mediaticamente de uma forma tão ridícula para nos convencermos a nós próprios que nós, seres humanos, apesar de respeitar o aviso de evacuação, somos o cancro deste planeta a nível poluidor. Estas mudanças climatéricas do qual o ser humano continua com aquele ego tão gigantesco, qualquer ângulo dentro do sistema solar se mudar ou a atividade mais intensa do Sol possa provocar mudanças climatéricas, e aí até o Neil deGrasse Tyson, como astrofísico, devia dizer o porquê que em 2012 os polos de Marte derreteram. Devido à atividade solar e não devido à atividade humana. Mas venha daí esse novo imposto, porque os políticos que tanto defendem a ciência passam os cheques aos cientistas e nunca ninguém disse que um político era um cientista. E lá estamos nós a ser enganados. E este mecanismo continua a proporcionar todas as desculpas políticas para continuar a destruir esta Europa, os Estados Unidos, a caravana, a Arábia Saudita, o Irão. Até admiro aos engenhos explosivos não terem sido acusados logo à Rússia, porque faz parte da equação, depois com esta anulação do tratado que foi feito com a ex-União Soviética, que eu próprio não sei se legitimamente um Estado que já não é o qual ainda tem que, tal como a NATO existe, à conta do Pacto de Varsóvia, que já devia ter sido dissimilado, porque já acabou basicamente o motivo pelo qual o criou. O que é que um Putin soberano faz perante a sua Rússia se a NATO aperta o cerco? Aumenta o seu poder de armamento, porque tal como a Arábia Saudita, que é uma potência nuclear, está a haver este açoitezinho Mas isto não vai dar em lado nenhum, porque os Estados Unidos, a mando de Israel, só invadem os países que são fracos. São uma vitória certa e não é por uma questão de espalhar a democracia, não. É uma questão de instabilizar o regime e o território para sacar os recursos mais baratos para os marxistas continuarem a comprar as suas roupas de marca pagas pelas corporações que patrocinam as guerras e defenderem que nem antifas aquilo que a gente anda para aqui a dizer. Que hipocrisia! Este mundo não é um espetáculo. Isto é fartado a rir. A gente tem que se rir um bocadinho. Senão, estamos feitos ao bife. Enquanto for um bife, não seja gelatina que saiba a bife, mas tudo bem. Ok, acho que arrematei assim este segmento mais ou menos. Vou jantar e depois jantar tentar arrematar a parte do Kanye West, que vai trazer mais racismo vindo da outra parte. O comentário, se parecer racista da minha parte, é problema de quem me ouve. Mas, epá, é como é. Agora vamos ouvir, a seguir, no próximo segmento, algo que não foi passado pelos mídia, porque, obviamente, que se o Kanye West fosse um bocadinho mais branco, era algo que ainda hoje se falava. Mas como o bacana também é assim um bocadinho alucinado, as opiniões ficaram muito divididas e vai ser muito interessante em ver como até a forma como um com o outro se trataram com respeito mútuo e como os mídia como ficaram entalados naquela perspectiva de que não podemos falar assim tão mal do Kanye West porque é um afro-americano completamente alucinado, mas disse ali algumas coisas de jeito e outras não, que eu depois vou-vos apontar o dedo. Ficaram naquele impasse tão ridículo que, tipo, é melhor é nem sequer reportar nada, porque, ao fim e ao cabo, o Sporting de Braga e o Benfica e o Peseiro e o Caraças, pá, têm sido, meu Deus, e nós continuamos aqui no Breu, aqui no nosso Portugal, sem perceber porque raio é que o contexto noticioso nos é apresentado todos os dias desta maneira, quando isto é tudo uma avalanche que vem, de certa maneira, de tendências internacionais, globalistas, que cada pessoa que a cumpre, como aquelas escolas que têm feito coisas e a proteção à ladroagem, e quer dizer, o que é que está de mal com Portugal? Isto tudo, estas coisas. E agora, a seguir, vou-vos trazer o debate do Kanye West com o debate, não, as opiniões pós-debate do Kanye West com o Donald Trump, só para verem se realmente não era esta a coisa, porque até o comportamento ofensivo do nosso popularista, do qual eles tão se queixam do popularismo estar a ganhar movimento e tração por esse mundo fora, no nosso Presidente da República, o Presidente Selfie, o Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, estão-se a queixar do que fazem? É isso que me estão a tentar dizer, porque é a única maneira de o compreender. E até já então, a gente já continua. Até já. Agora vamos lá tentar acabar com isto. Ok, vamos passar para a secção Donald Trump, Kanye West. Porquê é que isto tem tanta importância, se é que tem alguma importância para quem me está a ouvir na minha língua, para nós portugueses? Porque é realmente isto, a reação dos mídia que nós sofremos. Para já foi algo que podia ter sido muito simplesmente ridicularizado pelos mídia e ser projetado como a derrota do Benfica com o Bolonenses, como o Bolsonaro desde sempre, mas foi obviamente ignorado por razões óbvias e vamos tentar dar uma volta, fazer uma dissecação. E o objetivo é sempre tirarem a vossa própria conclusão. Só tento trazer para a mesa algo que se calhar possa ter passado ao lado de alguém para levar em consideração, só para tirar uma conclusão que acaba por ser óbvia. Então, faltam 10 clipes. Eu já devo ter deixado alguns para trás, mas pelo menos uns 30 já passámos. A 30 não, um bocadinho menos, talvez tenha ficado um para trás, mas não interessa. Ok, então vamos lá, eu depois no site se calhar deixo o vídeo integral disto, só para quem tenha algum tipo de dificuldade em encontrar e etc. E não se esqueçam de ouvir a Tasca do Humberto e toda a gente que anda por aí no Twitter a fazer um bom trabalho, e é só ver perante a associação entre todos nós quem é que anda por aí a fazê-lo. É muito fácil, mas adiante, adiante. Então, pronto, né? O Kanye West, o doido, o maluco dos cornos, o afro-americano, meu Deus, o que é que ele está feito ali sentado à frente de um supremacista, ainda por cima? Atrás dele vem o Jim Brown, que é tipo o Cristiano Ronaldo da década de 60 do futebol americano dos Estados Unidos, que entrou em vários filmes e é um personagem daqueles que quando morrer vamos ter que saber que ele morreu, porque é o Cristiano Ronaldo deles. O que é que esses dois símbolos... mas pronto, o que é que esses dois símbolos uma pinóia, né? O Kanye West é um tipo muito peculiar, quer dizer, ele diz que o maior problema da vida dele é não se poder ver ele próprio a atuar ao vivo. Considera-se um deus no planeta, mas tem um problema, que é aquele problema que faz com que as coisas não tenham sido assim tão difundidas, apesar do evento, que é ele é um cidadão afro-americano como se gostam de auto-intitular. Não sei, é esquisito, porque por um lado gostam de ser exclusivos, mas por outro estão sempre a queixar da falta de igualdade em troca de reclamarem algum tipo de exclusividade, mas cá está. Um representante dos afro-americanos, que toda a gente inveja secretamente, nem que seja a nível financeiro, o conforto que ele tem para viver. Então, reuniu-se com o Trump, sempre debruçado para a frente, para disfarçar a sua gordura e tal, mas não sei, se calhar vamos começar primeiro assim pelo o Jim Brown, que é assim um bocadinho mais parado. Vamos começar pelo o Cristiano Ronaldo, antiquado da década de 60 dos Estados Unidos. It's my honor, Jim. I want to tell you, I've been a fan of yours for a long time. Long time. And nobody like you. Nobody like you. No athlete like you. Well, you know why I'm here? I'm here to serve. Yeah, it's really nice to. I'm not here to ask for anything. I'm here to And you contribute. know, that's always been the way Jim has been for a long time. Ok, o problema deste personagem em particular é que é um cidadão afro-americano que fez uma carreira de sucesso numa altura em que a segregação ainda era capaz de ser mais significativa do que se queixam hoje. E aqui há logo um problema porque ele está ali à frente do Trump, sem problemas nenhuns, a dar, digamos, a sua, o seu avalo e apoio. E então vamos passar assim para. Vamos passar, por exemplo, aqui agora para o Kanye West. É que isto, pronto, isto é um clipe aí de meia hora. Eu não quero chatear muito porque o interessante é aqui os clipes de reação. Vamos ouvir, porque o Kanye West disse muita coisa de merda também, mas vamos ouvir, por exemplo, uma das reações finais em comum com toda a gente que estava na sala. Let me ask you this question. You're in the Oval Office. Okay. How does it feel to be in the Oval Office? Oh, it is good energy in this. Is it good energy? It's good energy. It's a great place. Jim, how do you feel? I feel good. Yeah. I truly feel good. I Yeah. thank you too. You're so respected. And what Kanye's doing has been incredible. Pronto. Ok, houve aqui um atestado de competência a um afro-americano doido por um branco supremacista, por isso isto vai causar muitas reações, ou simplesmente foi uma troca entre duas pessoas de valor. Agora vamos, tipo, sei lá, sacar aqui um clipe do Kanye West, porque ele falou de várias coisas, carros de hidrogénio voadores, como ele salvou a Adidas, muita coisa que às vezes parecia mais um spot publicitário, mas daí também temos que dar a palmadinha nas costas da inteligência dele em aproveitar o evento para promover os seus próprios produtos onde ele está envolvido em termos acionistas para ter mais lucro e aproveitar o evento em particular, o que lhe foi negado. Porque apesar de ter a cor certa, estava com o homem branco errado na prática. Vamos ouvir um pouco das coisas que ele faz sentido, mas há de haver aqui uma coisa que não faz absolutamente sentido e a gente depois aprofunda. Mas, para todos os efeitos, nada mal para o egomaníaco, o megalomaníaco do Kanye West. You had said of President Bush that he doesn't care about black people, and you've heard some people say that about this president. How do you respond to that? What do you make of that? I think We need to care about all people. And I believe that when I went on to NBC, I was very emotional and I was programmed to think from a victimized mentality, a welfare mentality. I think that with blacks and African Americans, we really get caught up in the idea of racism over the idea of industry. We say if people don't have land, they settle for brands. We want Polo Sport and Obama again. We want a brand more than we want land because we haven't known how it feels to actually have our own land and have ownership of our own blocks. So when you don't have ownership, then it's all about how something looks. It's about the patina. It's not about the soil. It's not about the core. So we focus more on, is somebody wearing something? Does someone disrespect me so I gotta shoot them? Or the idea of someone being racist. You know, we talk about police murders, which we definitely have to discuss, and we have to bring nobility to the police officers and make them, because police officers are just like us. But there's just this whole hate building, right? And that's a major thing about racial tension. And we also, as black people, we have to take a responsibility for what we're doing. We kill each other more than police officers. And that's not saying... Atenção, o que ele disse agora aqui é muito importante. Só mesmo um membro afro-americano é que é, se lhe é permitido nos mídia dizer uma afirmação deste género, porque um homem branco nunca pode dizer exatamente este facto. Que algo que trouxe a cidade de Chicago, onde ele nasceu, abaixo, significativamente, uma cidade industrial passou a ser um gueto social. Ora, aqui está uma verdade que só pode ser dita por alguém que o pratique, porque dentro deste movimento politicamente correto que está a impedir a discussão útil para fazer algum tipo de avanço, até o alucinado do Kanye West bate ideologicamente os marxistas culturais, mas ele vai pôr aqui os pés na poça tão rápido. Mas, independentemente de tudo, se tivéssemos que fazer um overall da entrevista, ele saía do lado positivo. Mas há aqui realmente um criminoso que ele vai defender que eu não consigo perceber porquê, mas vamos continuar a ouvir. That the police officer is not an issue because they are in a position of power. But sometimes they're in placement of law enforcement. They need to be law power. It's force versus power. When you have, you shouldn't have to force people to do that. So a lot of times a police officer is sitting there, they're being forced to do this and forced to do that block, and then they force somebody into something and force something. We have to release the love throughout the entire country and give opportunities. A lot of times it's just the overall lack of reparations that we at any given point we say, oh, this is racist, this is racist, this is racist, this is racist. So we don't have the reparations, but we have the 13th Amendment. We got to open up the whole conversation. So, and that's a move, one of the moves that I love that liberals tried to do. The liberal will try to control a black person through the concept of racism because they know that we are very proud, emotional people. So when I said I like Trump to like someone that's liberal, they'll say, oh, but he's racist. You think racism can control me? Oh, that don't stop me. That's an invisible wall. E apesar de o que ele acabou de dizer fazer algum sentido, a 13ª emenda, que é muito desconhecida dentro do léxico de qualquer cidadão do planeta, até para os próprios americanos, é um género de um alçapão em que tu te podes vir a tornar novamente escravo devido à tua dívida financeira, o que é um contorno ao mecanismo já feito, e não é à toa que até parece que tem aquele número do azar. Porque digamos que o artigo em particular é realmente uma reserva, um setback que está lá no sítio, para continuarmos a ver isto. Mas o mais engraçado é que este alçapão cai para os dois lados ideológicos. Cai para a vantagem do fracassado e cai para a vantagem de quem fala com algo que pode cair para ali abaixo, para ser destruído, devido ao movimento politicamente correto que julga as pessoas na praça pública sem sequer ter uma análise decente devido aos mídias estarem dominados pelos globalistas. Mas então, vamos continuar. É daí é que é interessante. Ora, não foi neste clipe que ele falou do tal personagem. Ora, deixa lá ver. A boa energia. Tal, tal, tal. Ok, pronto. Vou passá-los assim por ordem. Isto é mais um segmento ao que ele disse e depois comentado por alguém. Ok, vamos ouvir o clipe. Estou tão curioso como vocês. Estou completamente despistado. Foram clipes a mais para este pod. If he don't look good, we don't look good. This is our president. He has to be the freshest, the flyest planes, the best factories, and we have to make our core be empowered. We have to bring jobs into America. I don't answer questions in simple sound bites. You are tasting a fine wine. It has multiple notes to it. The liberal will try to control a black person through the concept of racism because they know that we are very proud, emotional people. So when I said I like Trump to like someone that's liberal, they'll say, oh, but he's racist. You think racism can control me? Oh, that don't stop me. That's an invisible wall. Would you build a trap door that if you mess up and you accidentally something happens, you fall and you end up next to the Unabomber? Let me get this guy. I love this guy right here. Yeah. He did most of the talking in the Oval Office. Antes de passarmos para o resumo, epá, o Ted Kaczynski... Enfim, eu até tinha razão em algumas coisas. Talvez o método, mas foi, não foi um bom exemplo. Mas vamos lá ver se é aqui que ele traz o exemplo de um dos criminosos que preza, digamos, a sua libertação. Não sei porquê. Eu acho que tenho esse clipe por aqui. Vamos continuar a ouvir. Don, what do you think? Wolf, I have no animosity for Kanye West. I'm just going to be honest, and I may get in a lot of trouble for it. I actually feel bad for him. What I saw was a minstrel show today. Him in front of all of these white people, mostly white people, embarrassing himself and embarrassing Americans, but mostly African Americans, because every one of them is sitting either at... Calma. Americanos, mas essencialmente afro-americanos. Afinal, querem igualdade ou não? Querem ser só americanos ou querem... Porquê? Porquê que querem aquela diferença, aquela distinção em nome da igualdade? Por favor, qual é o problema? É aqui é que eu fico... Afinal, o que é que... Epá, decidam. Querem ser africanos? Até o outro lado do continente. Ou querem ser americanos? Vá lá, decidam-se. Porque nem eu sendo branco tenho que dizer o homem branco já está farto dessa discussão, people. Tirem o dedo da merda, senão vai continuar a cheirar mal, já chega. Home or with their phones, watching this, cringing. I couldn't even watch it. I had to turn the television off because it was so hard to watch. Meu Deus, epá, que horror. É que foi horrível de se ver, mas não há nada construtivo neste movimento. E depois, deixa lá ver. Agora vamos usar... Digamos, deixa lá ver este clipe. Não vamos usar já. Vamos continuar este ciclo. O próximo clipe é que vai ser mesmo um golpe baixo por parte dos mídia. Que pá, não se deve fazer a ninguém. Mesmo que tu o odeies, se queres te considerar um serviço noticioso regular, enfim. Pronto, eu estou a preparar já o próximo clipe, mas este primeiro. And this is a grand display of mass ignorance in the face of the downfall of democracy. And we have a white and a black man joined together at the narcissistic hip who refuse to understand that they are more a roadblock than a road to real democracy in our country. Mm. This is white supremacy by ventriloquism. A black mouth is moving, but white racist ideas are flowing from Kanye West's mouth. Kanye West is engaging in one of the most nefarious practices yet. A black body and brain are the warehouse for the articulation and expression of anti-black sentiments that have been chin-checked by people with far more rigorous credentials. Peraí. Este comentador estava em alta. Peraí, deixa eu pôr aqui este clipe. Há aqui uma parte muito interessante. Ok, é mesmo aqui. Vamos ouvir este pormenor. Vamos imaginar durante um segundo, um milésimo, um nano, dentro dos nossos cérebros, com alguma capacidade de imaginação. Tipo, e se isto fosse auferido por um homem branco, e vamos substituir a palavra black por white, só naquela, um pequeno exercício. A black body and brain are the... Uou! Afinal, somos diferentes ou somos iguais? O quê? Tipo, então, ó senhor racista, se me permite, o que é que você quer dizer com isso? Porque, segundo o que está a ser defendido tão fervorosamente, não me soa nada que venha dentro do contexto desta afirmação, dita assim um bocado fervorosa. Deixa eu ouvir até ao fim outra vez, mas vou rebobinar este bocadinho porque eu acho que é delicioso. Yet, a black body and brain are the warehouse for the articulation and expression of anti-black sentiments that have been chin-checked by people with far more rigorous credentials. Uou! E substituindo tudo até ao fim, havia de ser brutal. Ora, aqui está algo que o supremacista do Trump nunca disse. Mas já agora, será que conseguem descer mais baixo? Digo-vos, muito sinceramente. Isto não é digno e a parte final é que interessa, porque vamos ter que ouvir a raiva, mas a parte final é que é para ouvir com atenção. Isto é um ataque que até ao alucinado Kanye West não é justo do ponto de vista jornalístico e público. Isto podia dar asas a um processo. Isto é um golpe baixo. É uma baixaria autêntica. Isto é exatamente as armas que os antifas usam. Levianamente, sem sentimento de culpa, porque já está justificado na cabeça deles o quão asquerosa aquela vida humana é em relação ao movimento igualitário que eles tanto defendem, que lhes permitem moralmente, justificadamente e eticamente dizerem barbaridades destas, que só vai acontecer no final, mas mais uma vez vocês notam pela voz que isto é obviamente afro-americanos chateados com a má representação da cor deles, que parece que estão a trazer o seu próprio racismo ao de cima, só para não falar da hipocrisia. Him sitting there being used by the President of the United States, the President of the United States exploiting him, and I don't mean this in a disparaging way, exploiting someone who needs help, who needs to back away from the cameras, who needs to get off stage, who needs to deal with his issues. And if anyone around him cares about him, the family that he mentioned today, or whomever, his managers, maybe some other people who are in the music business who know him, they need to grab him and snatch him up and get Kanye together because Kanye needs help. And this has nothing to do with being liberal or conservative. This is to do with honesty. And we have to stop pretending, sitting here on these CNN panels or on whatever network panels, and pretending like this is normal. And let's have this conversation about Kanye West and what he said. Who cares? Why are you sending cameras to the Oval Office for Kanye West? Did you send cameras to the Oval Office and carry it live when Common visited the White House? Não, mas como teve lá um afro-americano, não só ele está a queixar o paraquê, que eu de certo ponto até concordo, mas reparem que se não fosse esse paraquê, este personagem também não estava a ser convidado na CNN para falar. Isso é que é a ironia, é que esta gente nem sequer se apercebe o quão enterrada nas areias movediças da hipocrisia estão enquanto falam. Common visited the White House and did a beautiful poem, spoken word. It talked about how black people are kings and queens, how we need to rise up and do better. He didn't disparage anybody. He didn't speak in non sequiturs. He didn't do anything awful. And you know, the only people who criticized him, the only people who really covered it, were Sean Hannity and his band of hypocrites who are now who are now applauding Kanye West, the same people that many in that group called the N-word because of Taylor Swift and because of George Bush. And now all of a sudden, he is the person who represents the African-American community. He doesn't. We need to take the cameras away from... Agora é que é. From Kanye and from a lot of this craziness that happens in the White House because it is not normal and we need to stop sitting here pretending that it's normal. This was an embarrassment. Kanye's mother is rolling over in her grave. Este golpe baixo final é horrível. Não se faz isto mesmo. Não se faz isto. Ao menos podemos concordar entre todas as raças com baiá, com baiá. Que porra, meu. Se eu tenho algum problema contigo, vamos não tentar chamar a tua mãe ao barulho, em particular se ela até estiver morta. Epa! Isto é que é a voz da... Isto é que é a voz. Esta é que é a voz. Sim, senhora. É esta gente que não nos deixa dar um beijinho na avó. Não é? É isto. Isto está tudo em cascata para aqui. Tudo em cascata para aqui. Agora vamos lá tentar ver se apanho o clipe do Larry Hoover, que isto é uma das gafes que o Kanye West disse. Temos que libertar este líder de gangue que andava a fazer o seu próprio estado dentro de um estado à base de tráfico de droga, assassino, etc. Como é que este gajo também... Como é que este gajo também... É que eu tenho os clipes um bocado desorganizados. Vamos lá ver, eu acho que este já, isto começa a tocar nas reações tipo no third party em relação ao que ele disse. Mas ele realmente, o Kanye West, a certa altura defendeu a libertação do Larry Hoover, que é tipo, não, não, só libertá-lo talvez no meio do Saara, não sei. Mas pronto, vamos lá ver se apanhamos essa referência entretanto, porque isto já começa a ter um bocadinho a ver com... Eu, como não apanhei o clipe que falava nisso, deve ser um destes, já não me lembro bem. Vamos começar a ouvir as reações dentro da comunidade afro-americana, porque não são americanos, apesar de quererem ser reconhecidos como americanos, mas não largam o título de afro-americano. Não sei, vá-se lá perceber o que é que afinal querem. Vamos ouvir. Yizzo, what's poppin'? I'm not even making no statement. I'm gonna ask a couple questions. Is the disdain with Kanye about what he says? Meaning, is he lying about things that he say? Is he not making sense? Do we have a problem with what he's saying? Or is the major problem the fact that he has aligned himself and continues to put himself in the presence and in the midst of Donald Trump? What's the real issue with Kanye? O que é que acham que foi a intenção deste gajo? Mas vamos continuar. Isto é podcaster, assim como eu e como muitos. I just want to say... Kanye West is not crazy. He sat in front of the President of the United States and said, free Larry Hoover. Y'all niggas is pussy. Kanye West said, free Larry Hoover. Yeah, nigga, free. Yo. I'm from East St. Louis, Illinois. Kanye West said, free Larry Hoover to Donald Trump. And y'all niggas is mad at him? Yeah. And y'all niggas is coming at that nigga? Y'all niggas is stupid. Every celebrity that's coming at Kanye West is stupid. He might be a little off. He really might be a little off in some shit. But free Larry Hoover. Man, free Larry, man. Free Larry, free Larry, man. Larry, man. Y'all niggas fucked up. Y'all niggas really need to check yourselves, man. Yo, man. You free Larry, man. This is the sad part about this. You know what I mean? Know what I mean? Let's say they want to get free of a gangster. The gangster. He must be on freedom. Freedom side. Mr. Kanye West said that to the president. To the president. Yeah. So, the bitches. Come on. Our nigga said to free a fucking mass murderer, a fucking serial killer, a fucking drug dealer, a community builder like Mr. Obama, man. Kanye West said that to the white supremacist president. You must set free a white killer. Yeah, Mr. Kanye, respect, respect. Ora, isto é a crítica das pessoas erradas. Mas já o gajo disse essa merda. E eu tentei investigar, eu até tentei procurar teorias da conspiração. Não, o gajo era mesmo essa merda toda. Esquece, está bem fechado lá dentro com N penas consecutivas, perpétuas, essas 600 anos, whatever, a sair lá em cinza, dentro do processo natural. Eu não sei. Mas ele está muito bem lá dentro, pelo que eu consegui obter como informação. Alguém me corrija se estiver errado. Isto não é um podcast para não concordarem, obviamente, mas o Kanye West disse isso mesmo à frente do presidente. Ele cá para mim, o Trump, até ficou, tal como todos nós, tipo, quem é este gajo? Porque é só mais um gajo que não faz parte da nossa cultura, porque era escuro demais para ser um serial killer como todos os brancos que o foram. Cai na obscuridade e sinceramente não encontrei ponta que se lhe pegue. Eu procurei, eu juro que procurei. Eu tentei perceber porque é que a comunidade negra, por alguma razão, pode achar que ele é tipo um bode expiatório dentro de... Não, é mesmo tipo, o bacano fez mesmo bué merda, estás a ver? É tipo, é tão... É mesmo isso, é mesmo isso. Tudo bem. Yo man, tudo bem. Ok, então vamos lá continuar a ouvir por causa deste... enquanto estiver fechado num estabelecimento de segurança máxima bacano, vamos lá continuar a ouvir reações. Please, family, Brother Rezus, I'm here. While I'm studying this interview with Kanye West and Donald Trump, I want us to understand something. Do not allow the hat to mislead you. Do not allow that to mislead you. Do not allow him saying, oh, I love Trump and all this dancing and Sam Bowen and shugging and jiving to mislead you. Remember, there's a strategy when it comes to dealing with the system of white supremacy. There's a strategy when it comes to this. Remember the spook who sat by the door. Remember Nat Turner. There was a system. So what if Kanye is finessing the president? What if he is finessing the White House? What if he is saying he's going to pretend to do all of this nonsense and look like one of the worst goddamn hypocrites on the planet just so that he can gain his access? Because now the president has given him the presidential stamp of approval. Donald Trump told him that he could speak on his behalf wherever and whenever. He wants to get Larry Hoover brought out of prison. What would that do for Chicago? He wants to go after other political prisoners. What would that do? Então, se calhar, por ele querer libertar o Larry Hoover, está a tentar enganar o homem branco com as armas dele, a ser subversivo, mais inteligente do que a comunidade afro-americana, até lhe dá crédito, e eu inclusive. Afinal, é tudo um grande plano arquitetado pelo grande gênio do mal a tentar derrubar, afinal, o quê? Algo que está a ser tão bem encaminhado que só gostavam que o líder mudasse de cor. É isso que estão a tentar dizer? Então tudo bem. Vamos ouvir o quê? Diamond and Silk. Ora, aqui estão duas afro-americanas que eu até sei que elas ficavam ofendidas se eu lhes chamasse isso, porque são duas mulheres negras e orgulhosas de o serem, como todos nós temos o direito de ser, seja lá o que formos. E não é preciso estar a refilar muito por causa disso. Vão expressar a sua opinião da maneira como elas são tão famosas de o fazerem. Elas tiveram a um passo de serem tão banidas como o Alex Jones. Também houve a sua polémica à volta delas. A reagir em relação a isto, pá, e sinceramente, não é por nada. Gosto de ouvir estas afro-americanas sem ofensa a falar. What Kanye did was a good thing. Exactly. And for people to ostracize, criticize, and stigmatize him, yes, and try to make it look like that he's sleep deprived, he's this, he's that. No, he's telling the truth. He has a right to speak his truth. That's right. And I'm happy about it. It's a lot of stinking thinking in the black community, and it's time for it to be revealed. Who's been holding the black people back? It's been your Al Sharpton's, your Jesse Jackson's, right, all of these different organizations that's not doing one thing for the black community. You got Hillary Clinton sitting up on TV talking about we can bring stability black to back. They had 8 years, right, 8 doggone years, and did nothing for the black community. Really, you had a black president, Barack Hussein Obama, did nothing for the black community. Then you got this white president, Donald J. Trump, that's doing everything he can for the black community, and it's black people like Don Lemon that want to sit up on his platform and take and try to ostracize and criticize somebody that want to do something for black people. That's right. Mm-hmm, girl. You go to him. You give it to him. Uh-huh. Yeah. É mesmo assim, pronto, olha, está feito. Eu não sei porquê. Porquê é que esta gente não aparece na televisão? Porquê é que o Bolsonaro, apesar de ter a maior parte do apoio do povo brasileiro, continuam a ser sempre as bestas do costume a aparecer? Porquê é que os mídias continuam a mentir? Porquê é que alucinados continuam a ser suprimidos, mesmo quando falam a verdade uma vez na vida? É um evento único. Então o Kanye West e o Donald Trump, nada melhor que os mídias para gozarem com toda a gente, mas há um problema de cor, porque apoiam-se tanto na cor da opinião das pessoas quando dizem em nome da igualdade, que acabam por levar o tiro no pé, quando podiam gozar à brava, mas a mensagem é óbvia demais. E ainda pomos mais Bolsonaros no poder neste mundo inteiro. E é assim que o mundo anda. Não é uma questão de, ai, olha que raio de podcast tão racista a falar mal disto. Não, meu, eu estou a apontar o dedo ao racismo vindo de todas as vertentes e isto é estúpido. Isto é estúpido. Porque não tem nada a ver com a cor da pele, em certo aspecto. Porque toda a gente tem orgulho na cor da sua pele. Porque a cor da sua pele também traz uma herança, uma cultura. E lá, é uma questão de direitos. Todos nós temos o mesmo direito. Não venham cá com tretas. Não venham cá com tretas, isso é absolutamente absurdo. Mas que raio é que as pessoas que geralmente se queixam que a vida não lhes anda a tratar muito bem são as pessoas que nem sequer têm um vocabulário decente para explicar o seu próprio problema. É absolutamente ridículo. Isto é um problema que as pessoas têm, não é um problema que a sociedade tem que resolver com o patrocínio de quem funciona, quando toda a gente anda-se mais a habituar a ser as pessoas que não funcionam. Não vai haver dinheiro para todos, mas há de sempre haver dinheiro para sustentarem os seus palácios de cristal. Quem nos convence do contrário? Cada vez que há uma campanha eleitoral em Portugal, dizem Portugal para os portugueses: Portugal, eu quero governar Portugal, vou fazer um bom trabalho por Portugal. Isso são frases de um nacionalista. Mas depois, quando ganham a eleição a nível nacional, acabam por ser uns globalistas. E isto é que é muito engraçado. Em termos de definição, deixa lá ver, eu por acaso tinha para aqui um clipe, eu não sei se já o passei sequer. Não, não o devo ter guardado. Que é basicamente o Trump a admitir que é um nacionalista e toda a gente a correr como galinhas com a cabeça cortada, quando no tempo de campanha eleitoral, dentro desta democracia que é uma república portuguesa, porque a soberania foi vendida com o Tratado de Lisboa, dizem sempre: votem em mim para um Portugal melhor. E seja quem for que ganhe depois no exercício das funções, porque até os partidos que ilusoriamente se querem pôr à direita, não se chamar eles próprios centralistas, não há representação nenhuma. Mesmo que queiramos brincar ao jogo básico do branco, preto, bom, mau, o comunista e o fascista, não há nada. Há o comunismo e o socialismo. Só isso, centralismo. O que queiram chamar, basicamente, os nossos líderes com representação parlamentar e todos os outros nem sequer conseguem entrar, estão nesta espiral de poder que só defende o status quo mandado pela Constituição Europeia, que o Sócrates devia estar dentro de um submarino do pau-portas sem hipótese de vir ao de cima. Obrigado por teres cumprido mais um prego no caixão do legado do Mário Soares. Muito obrigado por teres vendido o nosso país e a nossa soberania e deixares os teus representantes amigos que se descartaram de ti para continuar a levar Portugal ao mercado chinês para sermos vendidos aos poucos. Eu continuo a dizer, como um Nostradamus idiótico de podcast para as paredes, ainda há de haver um dos três grandes clubes portugueses que há de ser chinês, 100% chinês em termos de gestão. Basta uma maioria, até as SADs têm que se pôr de joelhos. Eu quero ver como é que depois o fanatismo clubístico de muita gente que gosta tanto de Portugal como eu vai começar a fazer o ponto de viragem ideológica em relação às cortinas de fumo que nos rodeiam. Quero ver, porque ainda há de acontecer no meu tempo de vida. Eu havia de pôr o meu dinheiro no Sporting. Havia de ser o primeiro clube comprado pelos chineses, como aos CTT. Como a EDP tem que pagar diariamente um clube. E depois, tipo, epá, já lá estão três jogadores xinga-linga-linga-pings e tipo, what the fuck. Eu não sei, olha, eu estou curioso. Eu acho que isso vai acontecer e acho, pronto, não sei. É daqueles problemas, mas lá está. Acho que já falei tudo. Vou rematar o podcast. Passei mais de 30 clipes, seguramente. Eu sei que passaram aqui alguns para trás, não os marquei bem, mas pronto. Não vos dou mais seca. Até ao próximo podcast. Espero que também tenham gostado do vídeo do sindicato. Isto foi um hack que aconteceu no meu computador e alguém em meu nome postou essa merda por mim. Não sei lá o que é que se passa, mas é um bom sindicato a tomar em consideração para quem não me gosta de ouvir e espero que tenham percebido a intenção. E tudo bom, um abraço a todos. Fica arrematado por aqui, pôr isto no ar o mais depressa possível. Até à próxima. Obrigado por quem me ouviu. Prazer.